Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Algumas pessoas aí no chat, né? Algumas mentes malignas, né? Insinuando que se eu nada contei a respeito da minha viagem ao Alabama, foi porque lá eu só cometi imoralidades. Porque eu tinha prometido que se eu não fizesse nada de imoral, eu contaria o que eu fiz. Mas na verdade não foi isso. Na verdade não tive a chance nem sequer de cometer alguma imoralidade. Porque o sujeito que organizou a viagem era um camarada completamente alucinado. E ele marcou todos os horários errados. E o negócio era em várias cidades do Alabama, separadas por distância, assim, digamos, de 600 milhas, 400 milhas. A mais perto era 150 milhas. Né? Então, eu cheguei lá, fiz a primeira conferência, evidentemente. E essa deu certo, porque eu já estava lá na hora. Todas as outras eu cheguei depois do horário, porque ele dizia assim: olha, agora você me encontra na cidade tal dentro de 4 horas. Né? Só que quando você ia ver, a distância era de 8 horas. Então a gente chegava lá praticamente no dia seguinte. Então estava programada uma série de conferências, quase só fiz a primeira. O resto nós ficamos apenas transitando daqui para lá, correndo atrás do cidadão, tá certo? Que sempre estava na nossa frente e nos dava o horário errado. Tanto que o nome do sujeito era Randy. E a Roxane, que é muito surda, começou a chamá-lo de Mr. Random. O que estava muito certo, foi um ato falho freudiano, perfeitamente adequado à situação, porque ali podia acontecer qualquer coisa. Ele marcava um... Tanto que agora ele convidou para... Ele disse, não, nós vamos fazer uma manifestação contra o Obamacare, sei lá, qualquer... Não, né, contra Hugo Chávez, no dia 21 de abril. Se ele disse que é 21 de abril, quer dizer que foi ontem, né? Tomar cuidado, ele é muito boa gente, mas é completamente, né, alucinado, né? Então espero que vigore no caso dele aquele negócio que dizia, já que nós colocamos as músicas country, aquele negócio que dizia o Waylon Jennings: eu sempre fui louco, mas foi isso que me preservou da insanidade. Muito bem. Então, tem algum outro aviso para a gente dar aqui? Acho que não, né? Ah, aviso que nós continuamos tentando montar um sistema de interatividade de modo que cada mês, pelo menos, um grupo possa nos transmitir a sua imagem, né, em feedback. A dificuldade não é transmitir para cá, a dificuldade é transmitir para os outros alunos. Eu não sei como é que nós vamos resolver isso, mas nós vamos resolver de alguma maneira. É absolutamente necessário aumentar a interatividade. Por quê? Porque o número de perguntas e consultas está se multiplicando muito. Não só aqui no chat, mas pessoas que também, alunos que me escrevem pessoalmente, às vezes tem alguma coisa muito, alguma questão muito complexa, comprida demais para enviar aqui como pergunta na hora da aula, então me enviam depois. E tem muitas das pessoas estão ficando inatendidas. Isso, evidentemente, não é bom. Nós temos que corrigir isso, mas eu não vejo outra maneira de fazer, senão ao vivo pela interatividade. Porque por escrito, né, vocês façam o seguinte cálculo, né, isso se faz em rádio. Em rádio, você falando 1 minuto, você disse mais ou menos 30 linhas. Né? Quer dizer, um script de 30 linhas, você leva 1 minuto para transmitir no rádio. Agora, quanto tempo você leva para escrever as 30 linhas? Você teria no mínimo 15, 20 minutos se fosse um primeiro copião. É isso. Um escritor profissional bom, ele produz em média 3 laudas por dia. Quer dizer, dá aproximadamente algo entre 60 e 75 linhas. Isso é a produção do escritor profissional, quer dizer, um sujeito que escreve com todos os cuidados de estilo. Né? Então isso quer dizer que um escritor bom produziria 3 minutos de rádio por dia. E é por isso que eu tenho adotado mais a comunicação oral do que escrita, porque por escrito jamais haveria tempo de dizer tudo isso que tem que ser dito. Né? Este curso aqui, nós fizemos a transcrição, recebemos e estamos corrigindo as transcrições das 12 primeiras aulas, e só dessas 12 primeiras aulas vai dar um livro de 400 ou 500 páginas. Muito bem. Ainda voltando à questão da simples apreensão, você vê que quanto mais nós examinamos a coisa, ela menos simples nos parece. Na verdade, ela só leva esse nome em lógica, porque, não porque o fenômeno em si mesmo seja simples, mas porque a lógica só enfoca esse fenômeno sob o aspecto mais simples e esquemático que tem. Tá certo? Porém, qualquer ato de conhecimento, quer dizer, o ato de você olhar uma coisa e reconhecer e dar-lhe um nome, tá certo? Pode ser estudado sob muitos aspectos. Uma maneira muito simples e prática de você perceber articuladamente todos os aspectos que compõem um fenômeno é simplesmente você avaliar o número de ciências que o estudam presentemente, das ciências presentemente existentes que o estudam, e verificar por onde elas o estudam e, evidentemente, todos esses ângulos, se os estudiosos conseguiram discernir todos esses ângulos, é porque esses ângulos pertencem ao fenômeno de algum modo, tem algo a ver com ele, não são coisas externas nem arbitrárias. E é de se supor que outros ângulos ainda não percebidos ou ainda não organizados cientificamente possam vir a ser descobertos amanhã e criar outras tantas ciências. Mas veja, voltemos a esse ato, vamos dizer, da simples apreensão. Olhar um objeto e dizer o que é, tá certo? É claro que o primeiro ângulo pelo qual pode ser estudado é da própria lógica. Mas Aristóteles já havia distinguido três ângulos pelos quais esses atos podem ser estudados. O primeiro é o da simples lógica formal, quer dizer, uma vez que você obteve esse conceito, como você o articula com outros conceitos para produzir os juízos e como articula vários juízos para produzir o raciocínio. Hein? O segundo ponto de vista é o do que ele chamava lógica material, que hoje nós chamaremos de teoria do conhecimento, quer dizer, a relação entre este processo, vamos dizer, do pensamento e a realidade a que ele se refere. E o terceiro ponto de vista é o da psicologia, quer dizer, qual é o processo real que se dá na mente humana durante este ato de conhecimento. Ao longo do tempo, outras perspectivas foram sendo acrescentadas. Né? Em primeiro lugar, com o tempo, a própria teoria do conhecimento, ou gnoseologia, se subdividiu na teoria do conhecimento, no estudo do conhecimento geral e do conhecimento científico em particular, levando este último o nome de epistemologia. Aqui nos Estados Unidos usa-se epistemologia no sentido de teoria, nos dois sentidos, teoria do conhecimento geral e teoria do conhecimento científico. Quase não se fala gnoseologia. Se você fala gnoseologia aqui, as pessoas não sabem do que você está falando. Em terceiro lugar, de dentro da teoria do conhecimento, se desdobrar mais dois aspectos, que um é metodologia, quer dizer, o estudo do método científico, tá certo? E dos vários métodos científicos, um para cada área que você pretenda estudar, e o outro que se chama da criteriologia, que é o estudo do acerto maior ou menor, ou do grau de realidade obtido pelos vários conhecimentos. Mais modernamente ainda, se desenvolve a sociologia do conhecimento, quer dizer, em que medida os hábitos sociais consolidados, as instituições, as regras sociais, etc., delimitam as possibilidades do conhecimento ou até a determinam antecipadamente. Isso foi um ramo do conhecimento inventado por Max Scheler e Max Weber, e depois altamente desenvolvido por Karl Mannheim. Evidentemente, na medida que é possível uma sociologia do conhecimento, é também possível uma história do conhecimento, não só a história do conhecimento científico, mas a história do conhecimento de modo geral. Quer dizer, a história das várias formações sociais e dos tipos de conhecimento que são possíveis ali. Também se abre aí todo um ramo especial dedicado ao aspecto linguístico do conhecimento, uma vez que tão logo você tem a simples apreensão, o ato seguinte já é dar um nome à coisa. Então o componente linguístico é absolutamente inseparável do ato de conhecimento. Então, se abre aí todo o ramo da linguística, semântica, etc. E, finalmente, mais modernamente, se inaugura a psicopatologia do conhecimento, na medida em que se percebe que o ato cognitivo não é a mesma coisa quando desempenhado em condições normais e condições patológicas. E, curiosamente, o estudo da psicopatologia do conhecimento, ele tem nos revelado talvez mais coisas sobre a natureza do conhecimento do que todos os estudos feitos anteriormente. Um dos traços que mais diferenciam, mais claramente diferenciam a consciência mórbida da consciência normal é justamente a diferença na simples apreensão. Quer dizer, o sujeito que está louco, ele simplesmente não vê a mesma coisa que nós estamos vendo. Se você vê uma tartaruga e dá o nome de tartaruga, ele vê a tartaruga e dá o nome de gato. E não é apenas um erro semântico. Ele realmente acredita estar vendo um gato. Tá certo? Mesmo no que se refere às suas recordações pessoais, ele tem recordações de coisas que não aconteceram e às vezes não tem das que aconteceram. Mesmo no simples ato de reconhecer entes individuais, como ele próprio e o outro, ele se engana, tá certo? Imaginando que ele é você e você é ele. Tá certo? Então, só basta isso aí para você ver que a simples apreensão não é tão simples assim. Ela só é simples do ponto de vista da lógica. Por quê? Porque a lógica só se interessa, a lógica formal somente se interessa pelas relações entre conceitos e não propriamente pelo processo de formação dos conceitos. Porém, a psicopatologia também nos revela que de todas as funções cognitivas, aquela que menos é alterada nos estados mórbidos é justamente a capacidade de raciocínio lógico. Você pode ver que em estados de delírio patológico, você pode produzir representações inteiramente falsas da realidade, tá certo? Mas estruturalmente a coisa permanece lógica internamente. Do mesmo modo que a capacidade, vamos dizer, para a aritmética elementar ou até para setores mais altos da arte matemática. O fato, por exemplo, dos calculadores prodígios, né, cidadãos retardados mentais, incapazes de desempenhar qualquer tarefa socialmente relevante, mas que têm uma capacidade aritmética, algébrica, geométrica, altissimamente desenvolvida, assim como capacidade musical, mas não esqueça que a capacidade musical é também matemática. Né? Então, isso quer dizer que esta parte da lógica, que seria, vamos dizer, a silogística, a estrutura do raciocínio, ela permanece mais ou menos intacta, mesmo nos estados patológicos mais extremos, tá certo? E mesmo em estados que não são, vamos dizer, de psicopatologia, mas nos casos de retardamento mental, onde não há, vamos dizer, uma deformidade da representação do mundo, mas há uma incapacidade de aprendizado de certas funções importantes na sociedade humana. Ora, estas capacidades de ordem lógico-matemática, elas permanecem intactas precisamente porque elas são as mais mecânicas. Elas podem ser imitadas facilitamente por uma máquina e, de fato, o são. Tá certo? E se essas capacidades estão colocadas neste nível elementar, seria o caso de nós nos perguntar por que o mundo moderno tem confiado tanto nelas para investigar justamente os problemas mais altos e complexos do conhecimento. Da onde veio a relevância que a capacidade matemática acabou obtendo precisamente para os estudos mais elevados e complexos, quando essas capacidades estão entre as mais elementares e maquinais do ser humano? Essa relevância vem justamente desse mesmo fator, quer dizer, aquilo que é elementar e maquinal pode ser repetido indefinidamente e é muito fácil de ser copiado por todas as pessoas. A partir do momento em que se deseja um tipo de conhecimento que seja verificável por qualquer pessoa a qualquer momento, então é claro que existe uma tendência a reduzir o conhecimento aos seus elementos mais maquinais, por assim dizer, porque esses são infinitamente reprodutíveis. O que se pode questionar e se deve questionar é se este método ele serve realmente para as questões decisivas ou só para as determinadas questões muito elementares. Viram que na aula anterior nós estivemos abordando isto. No momento em que René Descartes faz a divisão entre... Ele só diz que existem dois tipos de substâncias. Um que ele chama coisa pensante, res cogitans, que seria a nossa mente, e a outra, que é a res extensa, a coisa que tem a propriedade de poder ser medida, de algum modo. Né? Então, aparentemente, isso coincide simplesmente com a divisão de mente e corpo. Ele está se referindo à nossa mente, enquanto coisa pensante, e aos corpos, tá certo? Como coisas extensas. Porém, note bem que tanto ele, quanto Bacon, quanto os demais teóricos da ciência nessa época, eles isolam dessas coisas extensas todos os elementos que são propriamente sensíveis, como cor, gosto, som, etc., etc. E sobra somente, né, as propriedades extensas. Ora, mas as propriedades extensas dependem de uma medição. E quem opera a medição? É a mente humana. Né? Vamos dizer, as coisas não vêm com uma medida. O que é medir uma coisa? É comparar uma certa quantidade com uma outra quantidade. Se não há a quantidade mensurante, também não há a quantidade mensurada. Não é isso? Nós sabemos que uma coisa pode medir 2 centímetros, 3 centímetros ou 10 quilômetros. Por quê? Porque nós temos escalas. E nós concebemos essa escala a partir da medida de alguma coisa. Por exemplo, as medidas inglesas antigas foram tiradas das dimensões, né, gigantescas de um rei que eu não lembro qual que era. Então, era o pé dele era um pé. A jarda era um braço, né? A polegada era a largura do dedo do sujeito. Mestre, veja o tamanho do camarada pela polegada, né? Então, o nosso dá mais, pouco mais de meia polegada, mas o dedo dá uma polegada inteira. Então, ou também subdividindo o que eles achavam que era o diâmetro da Terra, né? E criando um molde em platina que foi colocado no museu na França, que está lá até hoje, e que hoje se sabe que foi medido errado. Tá certo? Mas, errado ou certo, você tem que ter uma medida, uma unidade mensurante para você medir alguma coisa. Então, é evidente que a medida não é uma propriedade dos próprios objetos. A medida é uma relação entre um objeto e outro, tá certo? E especialmente com este objeto mental que se chama a medida. Portanto, o que foi feito da tal da res extensa? O que foi feito das coisas? As coisas simplesmente desapareceram. Na verdade, só existe a tal da res cogitans, só existe a mente humana, tá certo? Que mede as coisas, as transforma em fórmulas matemáticas e em seguida compara com outras fórmulas matemáticas. Mas ainda, nós sabemos que não, se existe uma coisa que não pode acontecer de maneira alguma, que não pode ser produzida, é a medida total de um ente qualquer. Se você pegar uma laranja, né, e começar a medi-la, você mede, né, diâmetro, espessura, peso, etc. Sempre vai faltar alguma coisa. Né, mesmo porque, depois de você medi-la macroscopicamente, existem os elementos microscópicos, tá certo? Até chegar nas partículas subatômicas. Né? E eu digo, não existe nenhuma descrição completa de uma laranja sobre esse aspecto. Nem de um paralelepípedo, muito menos de um gato, de um elefante, tá certo? Ou de uma sociedade humana. Isso quer dizer, a medida total é impossível. Você só pode perceber aspectos. E esses aspectos se relacionam. Então, um fenômeno, uma aparência, com outra aparência. Tá certo? Só que esta aparência, por sua vez, não tem aparência física. Ela consiste apenas no aspecto mensurável da respectiva aparência que não aparece. Não é isso? Então, isso quer dizer que se você somar todas essas medidas, você não vai obter jamais um objeto inteiro. Agora, o que acontece na percepção? Na percepção você percebe somente partes? Será que percebe somente partes? Por exemplo, quando você percebe um gato, você percebe um aspecto, um fenômeno do gato apenas, ou você percebe o gato? Então, isso aí eu já expliquei numa outra aula. Que se você só percebe o gato por um lado de cada vez, É porque ele, como corpo material, né, estendido no espaço, ele só tem a capacidade de estar de um lado de cada vez. Quer dizer, o gato não pode lhe mostrar os dois lados de uma vez. Então, não há uma limitação da percepção, mas há uma espécie de comproporcionalidade entre o ato da percepção e a estrutura própria do objeto percebido. Você pode testar isso facilmente, eu já lembrei, né, olhando a sua própria imagem no espelho. Se você está a 50 centímetros no espelho, você vai se ver com um determinado tamanho, mas se você se afasta, você vai se ver com outro tamanho. Quer dizer, você não tem a capacidade de se ver do mesmo tamanho conforme você se afasta e se aproxima do espelho. Tá certo? Portanto, a própria percepção que você tem do seu próprio corpo, né, ela é comproporcional à capacidade limitada que o seu corpo tem, né, de se mostrar de uma ou de outra maneira, conforme o lado, a distância, etc, etc, etc. Né? Isso quer dizer que nós, quando percebemos, primeiro nós nunca percebemos um aspecto só. Tá certo? Por exemplo, você está olhando uma laranja, que é uma coisa bastante simples, tá certo? Você vai perceber a forma, a cor, a iluminação, a sombra, o lugar onde ela está, tá certo? As várias, vamos dizer, as várias características da pele, da laranja, você vai perceber um monte de coisa, tudo isso junto, tá certo? Então, quer dizer, você percebe um objeto real, você percebe o que justamente se chamaria uma essência, um algo, tá certo? Um quid, ao qual você pode dar um nome, tá certo? É assim que nós percebemos. Agora, se você somar todas as ciências existentes e todas as medições que elas puderam fazer sobre uma laranja, você não obterá jamais uma laranja inteira. Tá certo? Isso quer dizer que entre o mundo tal como estudado pelas ciências e o mundo da percepção existe uma distância enorme, existe um abismo. Tá certo? E cada uma tem uma vantagem para um lado. Tá certo? Dizer que as observações científicas, elas têm a vantagem da exatidão e da comunidade. Quer dizer, aquelas medições podem ser feitas várias vezes e vão obter o mesmo resultado, e elas podem ser feitas por várias pessoas em vários momentos e vão obter o mesmo resultado. Então existe esta digamos assim, consenso da medição. Tá certo? E a percepção concreta, ela tem a vantagem que ela nos dá objetos, não só objetos inteiros, mas ela nos dá objetos acompanhados de uma série de circunstâncias acidentais sem os quais esses objetos não poderiam existir. Por exemplo, ninguém jamais percebeu uma laranja no vácuo. A laranja sempre está em algum lugar, ela está em algum lugar do espaço e está colocada sobre algum objeto, a não ser que você a tenha jogado. Então, durante o trajeto, ela está no ar. Mas estar no ar não é estar no vácuo. Ar é alguma coisa. Então, quer dizer, a percepção concreta nos dá entes reais colocados dentro de uma circunstância real, tá certo? E cercada, vamos dizer, de um conjunto de acidentes, um conjunto ilimitado de acidentes, sem os quais ela não poderia existir. E note bem que este conjunto, embora seja ilimitado, é exatamente o que você percebe. Hã? Você não é capaz, é claro, de nomear, de descrever todos os componentes, quer dizer, acidentais que você percebe. Mas se você não os percebesse, tá certo? Então estaria faltando alguma coisa na laranja, né? Há, portanto, uma diferença entre a maneira de perceber e a maneira de conceber. Na hora que nós vamos conceber o objeto, nós o pensamos separadamente de todos estes elementos acidentais. Tá certo? Mas nós sabemos que essa separação é puramente mental. Tá certo? Então, por exemplo, a laranja, tal como aparece no conceito de laranja, ela não precisa estar em lugar nenhum. Por quê? O fato de que ela é um corpo no espaço está subentendido na sua definição. Não precisa ser expresso na sua definição. Porque, caso contrário, você, para definir qualquer coisa, você precisaria percorrer tudo aquilo que se chama árvore de Porfírio. Porfírio foi um comentador de Aristóteles, tá certo? Então, para definir qualquer coisa, você precisaria começar, então, por exemplo, em primeiro lugar é um ser, em segundo lugar é um ser espaço-temporal, em terceiro lugar, vamos dizer, é um ser vivo, em quarto lugar é um ser animal. E assim por diante, você ia baixando, né, do mais geral para o mais particular, e nós não precisamos de fato fazer isso para a definição de todos os seres. Por quê? Porque os caracteres gerais do ser estão já subentendidos no conceito daquele ser individual. Então, por exemplo, se você fala que é uma... que uma laranja é um ser assim assado, tá certo? Bom, automaticamente o cidadão que você está falando, para o qual você está falando, sabe que a laranja estava em algum lugar, que ela ocupou um lugar no espaço e assim por diante. Não é isso? Sabe que ela nasceu de uma laranjeira e não de uma bananeira e assim por diante. No entanto, quer dizer que a percepção de um ente qualquer, ela é suficientemente completa, ela não é 100% completo. 100% completo seria você perceber toda a articulação de relações possíveis, atuais e possíveis, entre aquele objeto e todos os outros. Isso realmente você não consegue fazer. Mas você consegue ter uma representação suficiente da coisa considerada na sua individualidade, na sua espécie, tá certo? E segundo as demais categorias, lugar, tempo, ação, paixão, etc, etc, etc. Por exemplo, você vendo uma laranja, você sabe que ela pode ser comida. E vendo uma pedra, você sabe que ela não pode ser comida. Certo? Você não precisa dizer isso não consta da definição, necessariamente, mas você sabe disso. Né? Isso quer dizer que no ato de perceber um só objeto, nós sabemos uma infinidade de coisas a respeito dele. E se faltasse algumas dessas, não seria uma representação completa. Eu dei o exemplo, por exemplo, do cachorro. Quer dizer, se você não antecipa que o cachorro pode latir ou não latir, correr ou não correr, atacar ou não atacar, ficar deitado ou não ficar deitado, então você não sabe que é um cachorro. Você não seria capaz de distinguir entre um cachorro e uma estátua de cachorro, e do mesmo modo não seria capaz de distinguir entre uma laranja e uma laranja de pedra. Esta completude da percepção não pode ser imitada por nenhuma ciência em particular e nem pela somatória de todas elas. Isso quer dizer, em suma, nenhuma ciência estuda nenhum objeto real tal como aparece a percepção. Quando você lê livros de divulgação científica, você vê que geralmente se refere ao conhecimento perceptivo normal com uma espécie de um ar de superioridade. Né? Quer dizer, o conhecimento vulgar, conhecimento de senso comum, etc, etc. Subentendendo que o conhecimento científico tem uma perfeição a mais. Mas, porém, todas as perfeições do conhecimento científico não bastam para compor um único objeto real. Isso quer dizer que o conhecimento científico ele só funciona quando ele é um auxiliar da percepção efetiva. Ele pode corrigir ou complementar a percepção efetiva sob determinados aspectos, mas jamais pode substituí-lo. Agora, pergunto eu, pode a percepção efetiva substituir o conhecimento científico? Não só pode, como ela efetivamente o faz. Por quê? Porque existem níveis, quer dizer, diferentes de percepção. Duas pessoas olhando a mesma coisa podem vê-la com maior ou menor precisão, detalhamento, etc, etc, etc. Mais ainda, um sujeito que pratica uma determinada ciência habitualmente, tudo aquilo que aquela ciência lhe ensina sobre esse objeto se incorpora na sua percepção dele. Quer dizer, ele não vai ver separadamente aqui está tal objeto, né? Aqui está um gato e ali está tudo o que a biologia, a zoologia me ensinaram sobre o gato. Não, ao contrário, aqueles conhecimentos que ele adquiriu na prática daquela ciência se incorporam à sua percepção e ele percebe imediatamente. Eu tinha um amigo que era entomologista e uma vez ele fez uma experiência comigo. A gente estava andando num parque qualquer, ele disse, olha, eu vou mostrar para você uma coisa. É fantástico. Eu vou demarcar aqui um território de 40 centímetros por 40 centímetros e vou mostrar para você a superpopulação que tem neste lugar. E ele começou ali a catar tudo quanto é inseto que aparecia e encheu meio vidro. Eu jamais teria percebido isto. Isso quer dizer que ele olhava aquele pedacinho de terra, ele já sabia tudo que estava ali. Por quê? A prática de observar aquilo. Ou seja, não posso dizer que eu e ele víamos a mesma coisa, mas que ele tinha alguns conhecimentos a mais que ele derivou do estudo da zoologia, tá certo? Mais especificamente da entomologia. A entomologia havia se incorporado à percepção dele, mas que ele percebia imediatamente coisas que uma pessoa de um outro ramo não perceberia. Tá certo? De modo, no entanto, tudo o que ele havia estudado em entomologia jamais poderia substituir a percepção direta, mesmo porque a percepção direta é o material de base do qual se parte para construir o conhecimento científico. No entanto, veja, todo estudo de entomologia do mundo não diria a esse cidadão qual seria a função daqueles insetos no ambiente considerado em escala maior, por assim dizer, ecologicamente. Porque isso já é uma outra série de estudos. Mas ainda, o estudo de todos esses insetos não diria para ele o efeito que eventuais mordidas desses insetos poderiam desencadear no corpo humano, porque ele não poderia chegar a esta conclusão só estudando insetos, precisaria estudar também o corpo humano. E assim por diante. Não é isto? Mais ainda, vamos dizer, a origem remota desses insetos, de onde eles apareceram. Não é isto? Por exemplo, nós sabemos que as baratas observadas hoje são exatamente iguais às baratas pré-históricas. As baratas não evoluíram. Tá certo? Tem gente que acha que elas só poderiam evoluir, deveriam evoluir no sentido da sua extinção, o que elas não fizeram. Não é isto? Então, no entanto, na percepção comum, nós temos uma ideia de tudo isto. Quer dizer, a origem de um ente está antecipada, de algum modo, na sua própria percepção. Você sabe que as coisas não apareceram subitamente e do nada. Quer dizer, a ideia de uma história está subentendida, por assim dizer, tensionalmente, né, na percepção do ente. Então, a percepção concreta, ela nos dá não apenas a unidade do ente percebido, tá certo? Mas o encaixe dela no conjunto da realidade. Um conjunto, vamos dizer, praticamente ilimitado, tá certo? Para o qual nós estamos abertos 24 horas por dia. Não sempre aberto conscientemente, mas sempre, né? Estamos de algum modo ou de outro. Ao passo que a somatória dos vários conhecimentos científicos não comporia um único objeto real. Isso quer dizer que, muito tempo atrás, esse setor do conhecimento que veio a se chamar quase que usurpatoriamente de ciência, tá certo? Negando o título de ciência a tudo mais, decidiu que a única maneira legítima de estudar o universo era estudar fenômenos isolados, não coisas, fenômenos, quer dizer, aparências isoladas, despidas de suas características sensoriais, reduzidas aos seus elementos matematizáveis. Ou seja, são aspectos de aspectos de aspectos. Mas não só decidiu fazer isso, mas decidiu que com base nisso seria possível compor uma concepção geral do universo. Agora, mas como se pode fazer uma concepção geral do universo se você retirou de dentro dele todos os entes, né, e só sobraram comparações entre aspectos matematizáveis, entre de fenômenos parciais? Então, quando isto começou, era claro que mais dia menos dia esse tipo de conhecimento teria que entrar numa crise miserável, que é exatamente o que acontece quando aparece a mecânica quântica, que leva esta, vamos dizer, esta modalidade de conhecimento às suas últimas consequências, né? Isso quer dizer que o físico quântico, ele já não tem mais a menor ideia do que é o objeto que ele está estudando. Ele tem a ideia de certos comportamentos hipotéticos, tá certo? Que ele pode discernir em certas entidades cuja natureza ele desconhece, mas das quais ele tem uma medição exata. Ora, é duvidoso que o mundo da física quântica seja o mundo real no qual nós vivemos. ele tem algo a ver com esse mundo real, certamente. Mesmo porque alguns fenômenos do mundo real podem se explicar por ele. Mas, na verdade, não são, quando eu digo fenômenos do mundo real, mesmo isso deve ser tomado de maneira restritiva. Alguns aspectos de fenômenos do mundo real. Por exemplo, o fenômeno da chamada fotorradiação. Você emite uma luz aqui, a luz bate numa superfície e sai, então, uns elétrons daquela superfície. Esse é um fenômeno bastante observado. E, bom, mas isso aí, o que é? É uma propriedade da luz considerada isoladamente de todas as outras. Então, fenômenos desse tipo acabam podendo ser explicados perfeitamente. Então, como articular esse conhecimento científico com o mundo da percepção real? Bom, este é o grande problema. E na física quântica eles já chegaram à conclusão de que isso não tem solução. Não há como fazer isso. É certo? Então, por um lado, aqueles fenômenos observados em física quântica são perfeitamente reais, a seu modo. Por outro lado, eles continuam sendo fenômenos desconhecidos e incompreensíveis, porque você não sabe do que você está falando. E, em terceiro lugar, é claro que você não tem a menor ideia do encaixe desses fenômenos dentro da realidade total. Então, quer dizer que aí se trata de um conhecimento que não tem dimensão ontológica. O que é dimensão ontológica? Ontologia é a concepção geral do ser que você tem. Se nós não tivéssemos, se todo ser humano não tivesse alguma ontologia na cabeça, ele não entenderia absolutamente nada. Por exemplo, todo ser humano sabe que quando ele leva uma picada de mosquito, isto não é uma ofensa pessoal que o mosquito fez a ele. Então, ninguém vai pensar em processar um mosquito porque ele o picou. Quer dizer, qualquer pessoa, não é burra que seja, ela sabe a dimensão entre essas duas esferas da realidade. Esse é o comportamento natural do mosquito e as condutas humanas que estão supostamente submetidas ao livre-arbítrio e tem uma significação moral, jurídica, etc, etc. Qualquer pessoa é capaz de fazer esta distinção. Na hora que faz a distinção, digamos, entre mundo natural e mundo humano, o que você está fazendo? Está fazendo uma teoria ontológica. Está fazendo, dividindo o ser, dividindo a existência em camadas diferentes que têm certas diferenças e certas relações entre si. Não é isso? Então, quer dizer que uma espécie de uma ontologia natural, ela existe em toda a mente humana e sem ela nós não poderíamos aprender absolutamente nada. Nós confundiríamos todos os planos da realidade. Ora, quando você tem um conhecimento científico que você não sabe em que plano de realidade ele está, em que medida se pode chamar isso efetivamente de conhecimento? Claro que é um conhecimento, algum tipo de conhecimento, mas nós não sabemos sequer que tipo. Ou seja, do mesmo modo que não sabemos qual o lugar ontológico desses fenômenos dentro do conjunto da realidade, nós não conseguimos qualificar esse tipo de conhecimento, dentro da hierarquia total dos tipos de conhecimento que nós temos. Então, o que você tem é um bloco de conhecimento que paira isolado no ar, sem conexões ontológicas, em última instância, sem inteligibilidade. Você só tem a inteligibilidade instrumental, quer dizer, você sabe fazer aqueles cálculos, sabe repeti-los e sabe que obteve o mesmo resultado que o vizinho. Isto é tudo. E notem bem, tudo isto foi obtido mediante o uso justamente daquelas faculdades cognitivas que são as mais elementares e mecanizáveis e, por isso mesmo, as mais facilmente reprodutíveis. Este é o tipo de conhecimento que hoje tem o máximo de autoridade social. Quer dizer, aquele conhecimento reduzido aos seus elementos mais mecanizáveis e que, portanto, pode ser comprovado por toda uma comunidade que detém, então, a autoridade de discernir ali o verdadeiro do falso. Tá certo? Só que esta comunidade, em primeiro lugar, ela não é sequer capaz de definir o que é ciência. Porque se nós observarmos o uso da palavra ciência no dia a dia, nos debates públicos e até nos debates mais sofisticados, você verá que esta é uma palavra que contém um complexo de significações que são associadas ou dissociadas conforme as conveniências do momento. Por exemplo, existe, de um lado, o ideal geral de ciência, que seria do conhecimento demonstrativo ou apodíctico, quer dizer, o conhecimento que é sólido, né, bem provado, portanto, fundado em evidências. Isto é um ideal. Certo? Existe, em segundo lugar, uma série de discussões quanto ao método pelo qual obter, né, o conhecimento assim definido. E um desses métodos em particular acaba se consolidando como o método preferencial da comunidade científica por volta do século XVI, XVII, e continua sendo aplicado até hoje. Em terceiro lugar, você tem a palavra ciência como designação do conjunto de atividades socialmente reconhecidas como tais, implicando, portanto, a existência, uma incorporação institucional, tá certo? Com regulamentos, verbas, etc, etc. Você tem, em terceiro lugar, a comunidade científica, considerada como coleção de pessoas. Em quarto lugar, você tem a própria ciência como fenômeno social investido de autoridade. Tudo isso é chamado de ciência. Ora, quando um cientista afirma o seguinte, a ciência diz tal ou qual coisa, a qual desses níveis ele está se referindo? Por exemplo, nesse debate sobre evolucionismo, o sujeito chega e diz, a evolução é um fato científico comprovado. Mas tem outros cientistas que dizem que não é. Tá certo? Então, evidentemente, nós não estamos no reino do conhecimento apodíctico, mas nós estamos no reino da autoridade socialmente admitida. E a ciência, como autoridade socialmente admitida, está sendo vendida para você como se fosse conhecimento apodíctico. Isso acontece o tempo todo. Então, qual é a confiabilidade total de um debate fundado nessas bases? Confiabilidade zero. O fenômeno mais recente, vamos dizer, da fraude científica generalizada, tá certo? Que aparece, por exemplo, no caso, na própria discussão sobre a evolução, que aparece no caso do aquecimento global, que aparece no caso dessas vacinas que são vendidas como coisas absolutamente urgentes, né? Para debelar epidemias mundiais que não existem absolutamente, mas arriscando contaminar a pessoa com alguma epidemia que realmente vai existir, né? Esse fenômeno que tem tanto chocado a população, eles já estão dados como, vamos dizer, como potencialidade na própria definição inicial de ciência a partir da Renascença. Então, por exemplo, a verificabilidade. A verificabilidade não passa da possibilidade de que várias pessoas, observando as mesmas coisas nas mesmas conclusões, cheguem, nas mesmas condições, cheguem mais ou menos às mesmas conclusões. Tá certo? Ou seja, a ciência, nesse caso, é um conhecimento eminentemente compartilhável. Tá certo? E o número de pessoas que confirmam aquilo, quanto maior esse número, maior a autoridade. Tá certo? Então, quer dizer que o elemento quantitativo, por assim dizer, da votação se torna importante. Ora, quem disse para vocês que os conhecimentos mais verdadeiros, mais profundos e mais sérios são uniformemente compartilháveis? Quem disse que a possibilidade de ser compartilhado é uma característica inerente ao conhecimento e é um princípio de valor do conhecimento. Por que que nós valorizamos, por exemplo, um sujeito que nós dizemos que é sábio? É porque ele sabe coisas que os outros não sabem. Se você pegar até vamos dizer, a pessoa de um cientista qualquer, suponhamos Max Planck. Max Planck é conhecido por certas descobertas científicas que ele fez e por certas observações, ele era um muito discreto, não vivia dando palpite sobre tudo, né? Por certas observações que ele fez num livro que chama Autobiografia Científica. Mas será que era só isso que ele sabia? E será que baseado somente nisso ele teria feito essas descobertas? É claro que não. Sempre haverá para nós, vamos dizer, um mistério da consciência de Max Planck. Não esqueçam que ele fez a sua grande descoberta dos quanta aos 84 anos. Você imagina, né, como funciona a cabeça de um sujeito. Né, que aos 84 anos, ele de repente ele percebe, ele diz, eu fiz uma descoberta tão importante quanto a de Newton. Então, por que, que ele fez e não foi um outro sujeito que fez? É evidente que porque a alma dele, né, a consciência dele, tem uma constelação de elementos que é irreproduzível para um outro ser humano. Depois que ele fez a sua descoberta e a reduziu a uma fórmula matemática compartilhável, a bomba daí fica fácil. Porém, esta fórmula matemática na qual ele expressou a sua descoberta contém apenas um esquema dessa descoberta. Então, ela não constitui propriamente o conhecimento que Max Planck tinha daqueles fenômenos, tá certo? Mas somente a sua fórmula seca final. Quem disse que os conhecimentos mais importantes têm de ser compartilháveis? Por exemplo, você supõe em história o momento das decisões mais dramáticas. Por que uma nação entrou em guerra com outra, por exemplo? Ali pode haver motivos que ninguém jamais saberá, ou que só uma ou duas pessoas sabem e não contarão para ninguém. Os historiadores, em geral, em volta, vão rachar a cabeça para ver se entendem aquilo com um sucesso maior ou menor. Mais ainda, certas intuições que certas pessoas tiveram em determinados momentos e que elas registraram de maneira precária, por exemplo, em alguma obra literária. Nós sabemos que, para nós entendermos uma peça, um poema de Shakespeare, nós precisamos, de certo modo, ampliar a nossa alma até que ela possa conceber imaginativamente algo daquilo que foi percebido por Shakespeare. E essa condição, na maior parte dos casos, não se cumpre. Portanto, esse conhecimento, ele não é totalmente subjetivo, ele é compartilhável, mas o seu compartilhamento é problemático. Mais ainda, todo o campo das relações humanas depende de certas percepções instantâneas que não são comunicáveis de maneira alguma. Sobre as reações que nós temos a aquilo que as pessoas nos fazem ou nos dizem. Se nós perguntarmos a eles, por que, que você fez isto ou aquilo? Por exemplo, você se ofende com alguma coisa que os outros não perceberam que era ofensivo, mas que você, como conhece o personagem envolvido há muito tempo, você sabe que ele teve uma intenção ofensiva. Você jamais vai poder provar isso aqui. Não vai poder provar para ninguém. Às vezes nem transmitir, às vezes nem explicar. Não é isso? Ora, isso quer dizer que existe uma multidão de conhecimentos humanos que são absolutamente essenciais, e alguns são bastante elevados e importantes, que não são comunicáveis de maneira alguma. Mais ainda, os conhecimentos comunicáveis todos se baseiam nestes. Como é que nós sabemos, por exemplo, uma determinada demonstração matemática, como é que eu sei, eu faço uma demonstração matemática bonitinha e sei que se você fizer a mesma, você chegará ao mesmo resultado? Como é que eu sei isto? A matemática não me pode dar certeza disto. A matemática nada me informa sobre a consciência alheia. E, no entanto, todas as demonstrações matemáticas do mundo se baseiam nessa expectativa que a matemática não fundamenta de maneira alguma. Então, quando, no começo da modernidade, se delimitou o território das ciências, a estes aspectos da realidade, que são os aspectos matematizáveis e comunicáveis e verificáveis, o que se fez foi uma lesão monstruosa no universo do conhecimento. E qual é a diferença aí entre este tipo de ciência e o que se entendia por ciência até então? A diferença fundamental é aquela que foi assinalada pelo Wolfgang Smith no livro The Wisdom of Ancient Cosmology, onde ele diz que até então o que se buscava no conhecimento do mundo fenomênico era saber quais eram os princípios universais que estavam subentendidos naquilo. Ou seja, como as partes manifestavam a seu modo a unidade do todo. Então, isso quer dizer que o universo era visto como, vamos dizer, um vasto tapete de símbolos que de algum modo tinham que ser decifrados para que se pudesse chegar, vamos dizer, à compreensão de níveis mais elevados da realidade. Essa noção de níveis é uma coisa fácil de você perceber quando você nota que qualquer objeto, qualquer um, por mais simples que seja, ele é constituído de, vamos dizer, uma série de círculos de realidade que estão encaixados uns nos outros, mas cuja percepção depende da atenção. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você vê apenas a aparência física dela, tá certo? Mas você não vê essa aparência física apenas como uma figura no sentido estático, e sim como uma forma no sentido aristotélico. Hein? Você sabe que esta forma externa dela manifesta, de algum modo, um conjunto de tensões e intenções internas. Hoje em dia, a capacidade de leitura dessas intenções está altamente evoluída com o negócio da programação neurolinguística, onde você, pelo modo do sujeito sentar, dele olhar, pelos gestos, etc., você adivinha estruturas inteiras da percepção que o indivíduo tem. Né? E esta capacidade, evidentemente, que hoje pode ser mais facilmente adestrada através da programação neurolinguística, é a capacidade que outras, muitas pessoas sempre tiveram de maneira extremamente desenvolvida. Eu me lembro, por exemplo, do meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller. Uma vez tinha uma amiga minha que trabalha na Folha de São Paulo, queria fazer uma entrevista com ele. Então eu articulei os dois e fui lá para ver a entrevista na hora. Na hora que a moça entrou na sala, ele olhou para ela e perguntou: por que você vive caindo? Ela regalou os olhos e falou: como é que você sabe? Eu acabei de cair da escada. Eu caio todo dia de alguma coisa. Hã? Ele não sabia explicar como, mas ele simplesmente viu isso nela. Hã? Não é adivinhação, não é nada, é uma percepção extremamente aguda. Essa percepção aguçada pelo fato de que aquele homem permanecia 14 horas por dia sentado num consultório, olhando pessoas e tentando entendê-las de algum modo. Faça isso durante anos, você acaba percebendo muita coisa à primeira vista que para um terceiro seria completamente, para mim, por exemplo, completamente enigmática. Tá certo? Então, você tem, em primeiro lugar, a aparência física. Tá certo? Essa aparência física, ela já tem dois andares. Ela tem a figura e a forma. E a figura seria apenas o recorte exterior que você poderia colocar numa fotografia. Mas, por baixo da figura tem a forma. A forma já é um conjunto de tensões. Que não é propriamente visível, mas é sensível. Por exemplo, você percebe a força física maior da pessoa, maior ou menor da pessoa. Né? Não necessariamente pelo tamanho dos músculos. Às vezes pela maneira da pessoa pegar uma coisa, né? Pela assim, postura dela. E às vezes você se engana nisso aí. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a Leila está sentadinha aí. A Leila ganha do braço de ferro, ela ganha do Pedro. Quem vai dizer uma coisa dessa? É absurdo. Mas acontece. Né? Então aí você se engana. Então, por baixo disso você tem uma série de tensões perceptivas, quer dizer, você sabe o que é mais ou menos o que a pessoa está percebendo. Né? Eu olho para o cidadão E eu o estou vendo, mas eu sei que ele também está me vendo. E ele está me vendo de uma certa maneira, que não é necessariamente a maneira pela qual eu vejo. Né? Eu, por exemplo, eu nunca reparo como as pessoas estão vestidas. Tá certo? Acho que se entrar uma mulher pelada no meu escritório, sou capaz de não perceber que ela está pelada. Né? Se estiver muito elegante, falo, não sei. Mas tem certas coisas que eu percebo necessariamente. Né? A expressão dos olhos, essa é a primeira coisa. E, segundo o hábito de comparar olho e boca, né? É ver se estão expressando a mesma coisa ou não. Isso eu sempre faço. Né? E tem outras pessoas não, que olham muito a vestimenta e através da vestimenta obtêm índices sociológicos que para mim me escapam. Então, tudo isso está, vamos dizer, na forma da pessoa. Por baixo desta forma, tá certo? Existe o mundo das intenções que a pessoa tem, né? E que pode se tornar mais ou menos visível conforme a sua capacidade de percepção e a atenção que você dê e a direção da sua atenção também. Por baixo disso, você tem uma história. Ela veio de algum lugar, ela fez alguma coisa, ela não saiu do nada, né? E algo dessa história pode se transmitir na sua presença atual. E assim por diante. Tá certo? Você sabe que o padre Pio de Pietrelcina, quando as pessoas iam se confessar com ele, ele dizia, não precisa confessar, eu já sei, você fez isso, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, está perdoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Porque ele percebia melhor do que a própria pessoa ia perceber na sua memória. Né? Ele fez a confissão, vamos dizer, a última confissão do pai dele. E ele sabia coisa da vida do pai que nem a mãe sabia. Né? Você pode dizer, não, mas o padre Pio, não era ele que estava sabendo, era Deus que soprava isso para ele. Não, isso é o que chama uma percepção in divinis, quer dizer, você percebe através de Deus. Mas, se o padre Pio tinha esta possibilidade, todos os seres humanos, em princípio, têm. Tá certo? E a percepção in divinis nada acrescenta à pessoa que está presente, apenas amplia a quantidade de informações, a quantidade, a integração e a ordem das informações. Mas essas todas estão na pessoa que está na sua frente. Então, se trata, evidentemente, de uma percepção de um objeto real. Agora, como todos os seres, então, são compostos desse sistema de círculos, então, a nossa capacidade de percepção, ela está limitada a 1, 2, 3, 4, não sei quantos círculos, mas, em princípio, cada ser, ele está, de algum modo, posicionado dentro da ordem inteira do ser. Você pode dizer, não, mas a posição completa de um ser humano dentro da ordem completa, só Deus sabe. Tá certo? Mas nós temos uma antecipação disso, e é isso que eu chamo de círculo de latência. Isso quer dizer que nenhuma percepção que nós temos reduz o objeto aos seus aspectos manifestados no momento. Nós sabemos que a latência que está nele é uma parte inerente nele. E se suprimíssemos a latência, né, veríamos o objeto como quem vê um quadro parado na tela. E nada saberíamos sobre o mundo exterior. Nem sequer saberíamos que é exterior. Então, a percepção concreta é a percepção dos vários círculos de latência. Quer dizer, e a palavra latência, que se opõe ao que é a patência, patência é aquilo que está óbvio, manifestado, a latência também é usada, é a raiz da palavra latejar. Quer dizer, que nós sabemos que essa latência não é simplesmente algo que está escondido, na verdade não está sempre escondido, mas é algo que está, por assim dizer, latejando. É uma energia, é uma força que está ali. São as possibilidades de ação e paixão daquele objeto. Ora, tudo que se entendia como ciência até o advento de Bacon era o aprimoramento do indivíduo humano, do estudante, na percepção desse círculo de latência até os graus mais elevados, mais universais e mais abrangentes. Por exemplo, a percepção do indivíduo não somente, quer dizer, na curva inteira da sua existência, mas no significado eterno que isto pudesse ter. Então, quer dizer que desde o tempo de Platão, pelo menos, até o advento de Bacon, toda atividade de conhecimento visava aprimorar nos indivíduos esta percepção e, portanto, fazer deles sábios. É por isso mesmo que se chamava filosofia. O amor à sabedoria. É? A partir de Bacon, a ideia muda completamente. Bacon se desinteressa totalmente por esses círculos de realidade, por esses círculos de latência, e só se interessa pela comparação entre um fenômeno e outro fenômeno, vistos sob o ângulo da sua matematização. E é por isso que ele dizia, a física é a única ciência, não há nada mais além dela. Ou seja, a ideia de uma dimensão em vertical, em elevação e profundidade, desaparece completamente e sobra somente o universo, por assim dizer, horizontal daquilo que está imediatamente presente. E o conhecimento é a comparação entre uma aparência e outra aparência, de modo a medi-las para obter o quê? O controle de processos causais, de modo que você pudesse produzir os mesmos efeitos. Então, a partir daí, o conhecimento se torna uma maneira de você adquirir a capacidade de manejar a realidade. E é por isso mesmo que Bacon dizia que conhecimento é poder. Bacon é até hoje celebrado como um dos grandes formuladores do método científico atual. Mas sabe por que acontece isso? Porque as pessoas não leem Bacon. Porque quando lerem, vão ter uma decepção terrível. Bacon faz a apologia, ele despreza todos os conceitos da filosofia antiga, como o conceito das formas substanciais, por exemplo, e diz, não, só o que interessa é a observação pelos sentidos. Só que é o seguinte, Bacon jamais faz uma observação pelos sentidos. Os livros dele estão repletos de exemplos de falsa observação, talvez seja a mais notável coleção de idiotices que alguém já escreveu sobre a natureza humana. Sobre a natureza em geral, perdão, natureza humana não, natureza em geral. Por exemplo, ele diz que se você picotar um mosquito em vários pedaços, nascem vários mosquitos. Laranjas também. Eu digo, da onde é que ele tirou isso? Qual é a observação? Você procura a obra inteira de Bacon, não tem uma única observação. Quer dizer, Bacon é o caso de paralaxe cognitiva levada ao extremo da psicose. Porque ele formula o método de observação, diz que só isso fornece conhecimento, e ele jamais pratica isso. O método que ele pratica é o método da credulidade. Ele ouve dizer as coisas e copia ali. Isso é a mesma coisa que dizer Bacon é um charlatão, evidentemente. Ora, historicamente, o que as pessoas fazem? Recortam da obra de Bacon aquilo que veio a coincidir com o que posteriormente se chamou método científico, e se diz Bacon inventou o método científico. Isto é absolutamente falso. Do mesmo modo, quando Galileu, que é outro formulador do método científico, ele diz que ele não inventa hipóteses, que tudo ele tirou da observação, e em seguida ele nos inventa um plano inclinado sem atrito, que é uma coisa que jamais pode ser observada, porque não existe. E inventa um movimento retilíneo uniforme que também não pode ser observado. De como? Uma coisa é você observar a realidade e tirar deduções dela. Outra coisa é você conceber certas hipóteses por uma ampliação imaginativa formidável e criar um mundo de conexões lógicas entre hipóteses. Esses são dois métodos completamente diferentes. No entanto, se você ver nos livros de história, está lá que Bacon e Galileu nos ensinaram a observar a natureza. Do mesmo modo, Isaac Newton, quando concebe a ideia do tempo absoluto, o que é um tempo absoluto? Um tempo independente de tudo o que acontece. Ora, se nada acontecesse, não haveria transcurso de tempo. O tempo é a ordem do suceder. Então, um tempo absoluto é absolutamente um nada. Mas ele precisava do tempo absoluto como unidade de medição. Então ele inventou. Hoje nós sabemos que toda a história de Newton foi falsificada. Quer dizer que tudo, o propósito geral, a ideia geral de Newton, tá certo? Era conceber uma nova teologia de tipo arianista, uma teologia na qual, né, não haveria mais a trindade, haveria uma unidade absoluta, mais ou menos no sentido islâmico, e Jesus Cristo seria um profeta. E com base nisso, Newton acreditava que podia reinterpretar toda a Bíblia e até obter a data precisa do fim do mundo. Tudo o que ele fez com a gravitação universal foi conceber um instrumento matemático do qual ele precisava para chegar a essas conclusões. O que, que os seus sucessores fizeram? Sumiram com a teoria geral de Newton e sobrou só a gravitação, porque a gravitação combinava com aquilo que mais tarde se chamou de método científico. Então você vê que na origem das ciências modernas, a origem é toda feita de empulhação. Quer dizer, é vigarice e impostura para tudo quanto é lado. No entanto, quando se usa a palavra ciência, se entende ao mesmo tempo essa história real que originou as ciências modernas e o ideal da ciência apodíctica, da ciência inteiramente não só demonstrativa, mas inteiramente honesta, isenta, etc, etc, etc. E se mistura uma coisa com outra, se forma um complexo, tá certo? No qual essas empulhações historicamente consagradas não são vendidas como se tivessem o valor e a autoridade da ciência apodíctica. E quem vai poder separar uma coisa de outra? Dizer, olha, aqui está a pura ciência, aqui está o elemento de empulhação. Eu lhes digo, é impossível separar. Porque é tanta coisa, os fatos são tantos e tantos e tantos e tantos que não dá para separar uma coisa da outra. Então, o ato do conhecimento, eu estava dizendo, ele pode ser observado, estudado sob vários ângulos. Então, e o ângulo lógico me parece exatamente o mais problemático de todos. Porque em lógica, por exemplo, tão logo você obteve a noção dessa simples apreensão, você vai ter que manejar esse conceito da simples apreensão, de modo a encaixar esses conceitos individuais em raciocínios. Tão logo você os encaixa em raciocínios, eles mudam de natureza imediatamente. Por exemplo, o mesmo conceito, digamos, de homem, ele, se colocado dentro de um juízo, ele pode ser, vamos dizer, um conceito singular, quer dizer, se refere a um homem particular, pode ser um conceito coletivo, quer dizer, se refere ao coletivo dos homens existentes, ou pode se referir à natureza humana. O conceito isolado significa todas essas coisas e nenhuma delas. Ou seja, conceitos que, obtidos pela simples apreensão, não são classificáveis, tornam-se classificáveis tão logo inseridos dentro de juízos. Porém, existe algum caso onde alguém fez uma simples apreensão sem subentender algum juízo a respeito? Me parece que não. No mínimo, no mínimo, a simples apreensão subentende um juízo de existência. Você está dizendo que aquilo que, do qual você está falando, aquele ente que se manifesta num determinado termo que você está usando, ele existe de algum modo. Você não sabe qual é o grau, o plano de realidade dele. Mas este, pelo menos este juízo de existência está ali subentendido. Ou seja, na medida em que a lógica faz abstração disto, e note bem, a lógica moderna faz mais ainda, ela está lidando apenas com raciocínios hipotéticos que nunca ninguém fez e nunca ninguém faria. Está lidando apenas com estruturas de juízos possíveis. E essas estruturas podem ser reduzidas a um sistema e podem ser, por assim dizer, mecanizadas e repetidas indefinidamente. Isto é tudo o que a lógica faz. É claro que isso não nos vai dar o menor conhecimento sobre o que é o ato da percepção de maneira alguma. Então, aí entram as outras ciências. Só que, se você começou a estudar esse ato sob a perspectiva de uma ciência em particular, você já está estudando uma irrealidade. Por quê? Porque a ciência, como você sabe, tem um objeto material, tem seguido o objeto formal, que é o que elas investigam daquele objeto material, e tem o que os escolares chamavam objeto formal terminativo, que é a pergunta última a qual a ciência pretende responder a respeito daquele objeto. É claro que o objeto formal e o objeto formal terminativo são apenas pontos de vista. Não são objetos, propriamente dito. Então, isso quer dizer, se eu começo a estudar, por exemplo, essas coisas sobre o ângulo da sociologia do conhecimento, ou da psicologia, ou da epistemologia, etc., etc., já estou estudando não coisas, estou estudando pontos de vista. No entanto, o fato é que todos nós, tanto o chamado homem comum, quanto o cientista, quanto o filósofo, todos têm alguma percepção, e atos de percepção acontecem efetivamente tanto na vida corrente quanto no exercício de qualquer ciência. Então, este fenômeno, percepção, ele existe, tá certo? E me parece que o melhor modo de estudá-lo seria ir do geral para o particular. Quer dizer, primeiro você captar as características gerais do ato de percepção que estão presentes sempre, em todo e qualquer ato de percepção. E não estudá-lo sob o ponto de vista de uma ciência em particular. Só que isto é que seria, teoricamente, a função da teoria do conhecimento, ou gnoseologia. Mas ela já se subdividiu em tantas ciências que isso pode dizer que não há mais o ponto de vista geral, só há o ponto de vista específico. Por exemplo, a chamada ciência cognitiva estuda o ato de percepção, mas na medida em que ele possa ser reduzido a certos modelos matemáticos, modelos informáticos, sobretudo. Então já não é o ato de percepção em si, e sim a sua possibilidade de comparação com isto ou aquilo. Agora, se não temos o objeto primário, como teríamos a sua comparação? Então, isso quer dizer que muito do que hoje nós chamamos de ciência, quer dizer, é o estudo de coisas que não existem. E se esse estudo faz sentido, é porque o cientista, enquanto homem real, ele tem uma ideia do objeto. E na hora em que ele faz o seu raciocínio científico, ele está levando em conta aquele objeto real, mas tal como ele o conhece, de maneira não crítica e não analisada. Ou seja, é uma mistura, vamos dizer, de percepção vulgar com elaborações lógico-matemáticas extremamente sofisticadas. É por isso que eu estou insistindo desde o início, vamos dizer, na realidade concreta do ato da percepção, e insistindo em que ele nos dá muito mais informações do que nós poderíamos supor, né, lendo um livro de lógica que diz que a simples apreensão responde a uma, diz apenas o que é um objeto, sem nada afirmar ou negar sobre ele. Note bem que isto literalmente não existe. Isto só existe para fins de estudo da lógica. Nenhum ato de percepção é assim. Agora, você imagina o que acontece com a cabeça do sujeito que a primeira coisa que ele estuda na vida seja lógica. ele talvez perca de uma vez para sempre a noção do ato de percepção concreta. Ele diz, ah, não, isso aí é apenas percepção vulgar. Mas, meu Deus, é a percepção vulgar que nos dá o mundo real no qual nós vivemos. É? E como eu disse no começo, se você somar todos os conhecimentos científicos existentes sobre aquele objeto, o objeto não vai aparecer. É? No entanto, a ideia de que o mundo se compõe de coisas efetivamente existentes, que aparecem no universo efetivamente existentes, para os sujeitos efetivamente existentes, está subentendida em toda a ciência universal. Apenas, o encaixe do conhecimento científico com esta ontologia de base, raramente ou nunca é feito. E será a ontologia de base que vai validar tudo o resto. Portanto, quer dizer, a necessidade de um aprofundamento, quer dizer, o que nós podemos chamar de ontologia natural, é absolutamente necessário. Foi daí que partiu Aristóteles. Mas não quer dizer que Aristóteles fez todo o trabalho. Pensando, hoje nós vemos que ele não fez, embora o que na época fosse muita coisa, ele não fez quase nada. Por exemplo, toda a dimensão da psicopatologia é totalmente ignorada por ele. Hoje nós sabemos que o universo psicopatológico não é totalmente estranho à mente normal. Até certo ponto nós podemos penetrar nele. Se não pudesse, não poderia haver compreensão científica nenhuma do fenômeno psicopatológico, tá certo? Ora, toda patologia introduz no elemento em questão aquilo que Aristóteles chamaria privação. O que é privação? É a falta de alguma potencialidade que normalmente aquele ente deveria ter. Por exemplo, preciso pôr um gato que seja incapaz de pular. Algo está faltando para o gato. Tá certo? Ora, quais são os elementos cuja falta, tá certo, mais nos chama a atenção nos estados psicopatológicos e que precisamente nos permitem, né, classificá-los como psicopatológicos? Quer dizer, quais são as capacidades humanas que faltam no indivíduo psicologicamente doente? A primeira, minha filha, é a falta de percepção da forma substancial. Ele confunde formas substanciais percebidas com outras atribuídas. Por isso que ele dá uma coisa o nome de outra. E por isso que até a si mesmo ele tem dificuldade de se identificar, de se diferenciar de um outro. Por exemplo, quando ele atribui as suas ações a um outro. Quando ele confunde a sua identidade com a de um outro. Note bem, o que está faltando nele não é capacidade lógica, nem lógica matemática, nem as mais altas capacidades lógica matemática, né? É a falta daquilo que os primeiros formuladores da ciência moderna desprezaram completamente, que é as formas substanciais. Ora, mas por que a falta da forma substancial nos parece patológica quando acontece no indivíduo e não nos parece patológica quando acontece em todo o domínio das ciências? Aí é o caso de que, vamos dizer, uma ciência em particular, aprofundando o estudo do seu objeto, acaba colocando em questão todas as demais. Quer dizer, estudada sob o ângulo da psicopatologia, praticamente todo o conhecimento científico atualmente existente é psicopatológico. Porque ele só conhece aspectos de fenômenos, mas ele não conhece um único ente, uma única forma substancial. Agora, como é que esta modalidade de conhecimento, que é estruturalmente idêntica à da percepção psicopatológica, pode se impor a nós como sendo a única autorizada a nos dizer o que é o mundo na realidade? É claro que isto, esta, que hoje começa a aparecer de uma maneira tão evidente, já estava anunciado desde a fundação da ciência moderna. Ela tem uma tara genética. tem uma tara de origem, que é o esquecimento das formas substanciais. Né? E note bem que o primeiro que desprezou as formas substanciais foi Bacon, que era um charlatão. E nós acreditamos em Bacon. E continuamos acreditando até hoje. E nada se compara, né, certo? Ao orgulho psicopatológico com que o praticante de qualquer ciência, né, certo? Despreza o exame filosófico daquilo que ele está fazendo. Claro, porque se ele for exposto a esse exame durante 5 minutos, nós vamos lhe colocar perguntas que ele não pode responder de maneira alguma. Veja, no mesmo livro, o Wolfgang Schmidt, ele diz o seguinte, ele lembra uma passagem do Arthur Whitehead, o grande filósofo americano, em que o Whitehead diz que o ato do conhecimento não pode ser explicado por nada fora dele mesmo. Tá certo? Ou seja, se você tentar explicar, por exemplo, o conhecimento através da fisiologia cerebral, você está eliminando a distinção entre o conhecer e o ser. Você está reduzindo o conhecer a uma forma do ser. Se você conhecer tudo sobre a fisiologia cerebral, tá certo? Isso ainda não pode explicar o mais mínimo ato de conhecimento. Porque senão não haveria nenhuma diferença entre conhecer e não conhecer. Isso quer dizer que no ato em que você conhece alguma coisa, nada foi alterado, nem no objeto, nem no seu cérebro. Quer dizer, houve uma mudança de estado da sua consciência. Essa mudança, ela não, ainda que ela possa ter concomitantes neurofisiológicos, ela não se reduz a esses concomitantes neurofisiológicos, porque todos eles podem acontecer sem que ela se manifeste. Então, isso quer dizer que o conhecimento é uma dimensão que está colocada, por assim dizer, acima do universo físico. Ele é distinto do universo físico. Se existe alguma instância em que o ser e o conhecer coincidem perfeitamente, esse é somente em Deus. No sentido de Aristóteles, que a divindade, segundo Aristóteles, é noesis noesios, o conhecimento do conhecimento. Então, esta coincidência é Deus. Tá certo? E nós não, sempre existe um certo hiato entre o ser e o conhecer. E, nesse sentido, nós podemos dizer que toda a ciência que se praticou até o advento da ciência moderna, ela visava a intensificar a consciência que nós temos do ato de conhecimento e obter dele o máximo que nós possamos. Portanto, a percepção desses vários círculos de realidade que compõem cada ente deveria se enriquecer até o ponto de, idealmente, compreender de maneira instantânea o encaixe deste elemento no universo inteiro. Muitas vezes, muitas percepções desse tipo são documentadas, por exemplo, na poesia. Eu me lembro de que, no livro Jardins e Aflições, eu coloquei como epígrafe um poema inteiro de Antônio Machado, em que ele celebra um olmo. Olmo, em português, chama-se é o álamo, né? Ele vê um tronco caído do olmo, tá certo? E naquele tronco ele já vê toda a história do olmo enquanto ele estava de pé, enquanto estava vivo. E o que pode suceder com ele depois Quer dizer, que ele ser cortado em pedaços e se tornar lenha de fogueira, ou ser usado para construir uma carreta, alguma coisa assim. Hein? Tudo isso está dado naquela presença. No entanto, você pode também olhar uma árvore caída e você não vê absolutamente nada. Né? Nós não podemos dizer que este passado e futuro daquela árvore caída foram pensadas por Antônio Machado. Né? Por quê? Porque o que ele nos transmite é a percepção instantânea de tudo isto. Nós também, note bem, quando você vê uma pessoa que você conhece, né? A presença do passado dela é instantânea. Você conta com isto, né? Senão você não poderia reconhecer uma única pessoa. Né? Quando você chega em casa, encontra lá a sua mulher, seus filhos, você sabe que são sua mulher, seus filhos. Você sabe por quê? Por causa de um passado que está lá. Né? Isso não são juízos que você acrescenta à percepção. Isso já está dado na percepção. Porque senão teria que ser um conteúdo verbal que você tem que recriar a todo momento. Isso é impossível. Não é isso? Isso quer dizer que uma percepção enriquecida do universo, esse era de fato o objetivo de toda a filosofia. Então, treinar pessoas para esta percepção. Ora, parte dessa percepção pode ser comunicada a um outro indivíduo capaz de ter a mesma. Tá certo? Mas parcelas inteiras, continentes inteiros desse mundo perceptivo vão permanecer fechados dentro do indivíduo e construir a riqueza interna dele incomunicável. Só que esta riqueza é o que ele estará se referindo quando ele disser a palavra eu. O que sou eu? Eu sou, claro, a minha presença física aqui, mas sou mais tudo que eu fiz e tudo que eu sei e tudo que eu me lembro e toda a intensidade presente dessa constelação inteira, tá certo? De possibilidades perceptivas que eu tenho. E quando eu olho uma pessoa, eu sei que ela também é isto. Você acha que todo mundo percebe assim instantaneamente? Percebe subconscientemente. Né? Se não houvesse esses mecanismos todos no subconsciente, nós não sequer não poderíamos nos reconhecer, não poderíamos nos reconhecer uns aos outros. E todos os objetos que nos cercam teriam que vir com seus respectivos manuais de instruções a cada momento. Então, este aprimoramento da percepção imediata, intuitiva, este é o grande objetivo da filosofia. O objetivo da filosofia é constituir filósofos e não produzir um determinado tipo de ciência registrado no papel. Quer dizer, que aquilo que está registrado do que os filósofos fizeram é apenas um resíduo. Mas, a gente lendo os textos de um Platão, de um Leibniz, bom, existem duas maneiras de ler. Uma maneira é só você ver a coerência interna do texto e tratá-lo como texto. Mas outra coisa é você tratá-lo como sendo registro de experiências cognitivas efetivas, que por sua vez supõe outras experiências cognitivas. E à medida que você vai absorvendo aquilo, de certo modo você está absorvendo a forma da mente daquele indivíduo e está desenvolvendo em você possibilidades que ele realizou. Então, é claro que é um processo autoeducativo enormemente complexo, enormemente enriquecedor. É por isso que há uma espécie de tradição consagrada no ensino da filosofia que, de fato, só existe ensino da filosofia quando tem um filósofo vivo que está praticando esta técnica e você vê o sujeito praticando como vocês estão me vendo agora. Porque se for só pelos registros é difícil. Você reviver isso só pelos registros exige uma espécie de um talento específico que não corresponde com o talento filosófico, propriamente dito. Você vê, por exemplo, quando você estuda a história de um Jean-Baptiste Vico, você vê que ele tem esta capacidade, porque num meio filosoficamente pobre, ele foi capaz de restaurar tudo isso nele, sem ter tido a presença de um mestre vivente que o ensinasse. Mas o próprio Aristóteles não tinha. Né? E Sócrates também não. E Sócrates tinha, mas Platão não tinha. Né? Quer dizer, é Sócrates que desperta a consciência de Platão. E é Platão que desperta de Aristóteles. Quem despertou de Jean-Baptiste veio e falou, não sabe, é um mistério. Né? Isso acontece. Mas não é exigível no ensino da filosofia. Em geral, É necessário uma presença viva que puxe isto dentro de vocês. Então, nesse sentido, o ensino da filosofia adquire uma certa dimensão, vamos dizer, iniciática, entre elas, com toda a carga maligna que tem esta palavra. No entanto, o que se fez no início da modernidade foi justamente fechar esta possibilidade e reduzir o conhecimento, vamos dizer, a uma pequena faixa consensual de comparações entre fenômenos. Para obter o quê? O controle sobre os processos naturais. Porém, acontece uma terceira coisa. As pessoas podem dizer, mas isso é uma maravilha, porque se você aumenta o controle sobre os processos naturais, o homem se tornou, né, mais livre, tá certo? Desses processos naturais. E aquilo do qual ele antes era uma vítima inerme, agora se passa a ser um processo sobre o qual ele tem controle. Mas aí entra a pergunta, ele quem, cara pálida? Né? Todos os homens têm? Não. Somente aqueles que tiveram treinamento técnico para isto, né? E aqueles que pagam por esse trabalho. Portanto, o crescimento deste tipo de controle sobre processos parcelares, fenomênicos, né? Traz necessariamente o aumento ilimitado do poder de uns homens sobre outros homens. E no momento em que se escolheu que o caminho baconiano era o único caminho para as ciências, tá certo? Se optou decisivamente, tá certo? Pelo controle tecnológico da sociedade, cujo impacto hoje nós sofremos em toda a sua extensão, ao ponto de que pessoas iluminadas como Francis Bacon querem controlar até o que nós podemos comer. Isto era inerente, vamos dizer, ao projeto científico da modernidade. Não foi uma coisa que aconteceu por uma distorção. Ah, não, nós fizemos a ciência com o propósito de espalhar os benefícios dela para todo mundo, depois vieram os camaradas malvados e se apropriaram daquilo e usaram como um instrumento de controle social, etc, etc. Não, isso está inerente à própria definição. Se é este o tipo de ciência que se quer, então, certamente, nós queremos, vamos dizer, que algumas pessoas controlem a nossa vida. Quais são as pessoas? Vamos dizer, as pessoas que têm autorização técnica para fazer isto. E tem não só os meios, porque os meios não são somente meios intelectuais, são meios físicos que custam caríssimo. Então, isso quer dizer que a transformação do conhecimento numa tecnologia de domínio de propriedade de um pequeno grupo está inerente ao conceito de ciência tal como foi criado por Bacon, e por isso mesmo ele, que não era nada tonto, ele disse que conhecimento é poder. Este tipo de conhecimento, sim, ele é poder. É menos poder sobre a natureza do que poder sobre os outros seres humanos. Por quê? Porque se você observar a história inteira de ramos inteiros do conhecimento e da tecnologia, você vê que as grandes descobertas foram relativamente poucas. Porém, compare o crescimento, vamos dizer, por exemplo, no livro do, acho que Gordon Thomas, o autor da História da Medicina, ele mostra que na história inteira da medicina só houve 12 descobertas, o resto é tudo variação em cima. Compare o crescimento disso com o crescimento da classe médica e com o crescimento das prerrogativas da classe médica sobre a sociedade. Não é proporcional, absolutamente. Ou seja, há um aumento do conhecimento, sem dúvida, há um aumento do conhecimento. Porém, o aumento do poder conferido por este conhecimento é muito maior. E isso já estava dado na própria definição, no próprio projeto científico originário. Ora, ninguém pode negar que dentro dos limites propostos por Bacon, a ciência faz alguma coisa. E essa coisa, muitas vezes, pode ser útil, mas não é igualmente útil para todos. Não? No entanto, a partir do momento em que a prática desse tipo de ciência é separada, quer dizer, da filosofia no antigo sentido, ela se torna uma coisa extremamente perigosa. Né? porque nós não podemos ter a certeza de que esses indivíduos que adquiriram o controle tecnológico deste ou daquele processo, tá certo, tenham um desenvolvimento sapiencial correspondente ao poder que adquiriram. É? Eles podem ser totalmente irresponsáveis do ponto de vista cognitivo. Ou seja, eles não têm a menor satisfação a dar à constituição objetiva dos fenômenos. É? E nem mesmo a sua própria posição no universo. Porque para eles isso não interessa, isso não faz parte da profissão. Eles podem ter sempre apenas uma atitude, vamos dizer, pragmática de adquirir e usar os instrumentos tecnológicos de que a ciência os dotou. E o resto, para eles, são problemas morais ou culturais. Agora, você imagina o que, que vem a ser uma sociedade no qual aquilo que se admite saber de cada ente é somente aquilo que a ciência, no sentido, neste sentido, pôde descobrir sobre ele. Né? E onde ele já não tem mais nenhuma forma substancial. Você, por exemplo, que está me ouvindo, do ponto de vista do establishment acadêmico, você não tem nenhuma forma substancial, você não é nada. Né? Você é apenas um conjunto de relações observáveis e mensuráveis entre fenômenos que se passam na sua distinta pessoa. Se liga até a noção de pessoa. Não faz o menor sentido. Isso quer dizer que as pessoas investidas deste tipo de conhecimento já têm muito mais autoridade do que merecem, muito mais autoridade do que seria conveniente dar a elas. E pouco adianta, nesse sentido, que elas depois tentem enfeitar este universo de conhecimento com algumas preocupações de ordem moral, ética, etc, etc, porque isso é apenas um enfeite cultural. É isso. Esta a ideia inicial de René Descartes, da res existentia e res cogitans, Whitehead chamava de bifurcação. Quer dizer, você bifurcou o mundo, né, em dois elementos, um dos quais só existe mentalmente, que é o seu pensamento, e o outro que só existe sob a forma de determinadas propriedades matemáticas. O que Whitehead não chegou a perceber, e Wolfgang Schmidt, que o comenta, também não chega a perceber, é que na realidade não há duas substâncias aí, só há uma. Porque as mensurações são obras do quê? Da res cogitans, da coisa pensante. Então, quer dizer, tudo se resume ao pensamento matemático humano. Não há mais nenhuma realidade. Ora, se os objetos estudados na ciência, especialmente na ciência física, eles têm algo a ver com os objetos corporais que nós conhecemos, nós sabemos que nenhum único objeto corporal poderia vir a existir somente por efeito das leis físicas conhecidas. O próprio Max Planck dizia, afinal de contas, o universo, para a gente poder estudar, ele tem que se compor de coisas. Se nós dizemos, olha, mas as coisas se compõem de átomos, e os átomos se compõem de partículas subatômicas. As partículas subatômicas se compõem de quê? De quanta. São quantidades de energia. O que é uma energia? Energia é algo que pode fazer alguma coisa. Não há nenhum ente real que você possa compor com isto. É? Os objetos, bom, eles podem se constituir materialmente dessas partículas, mas eles têm que ter uma forma externa. E as partículas não podem explicar sua forma externa de maneira alguma, porque as partículas são as mesmas em toda parte. Então, o que está faltando aí? Está faltando reintroduzir as formas substanciais, que são exatamente aquilo que você percebe no ato da simples apreensão. Mais ainda, esses vários aspectos do ato de conhecimento que são estudados pelas várias ciências, né, psicologia, sociologia do conhecimento, etc., etc., etc., eles estão todos condensados na presença material do objeto efetivo. E, note bem, para o cidadão comum, para o mais burro cidadão comum, percebê-los articuladamente, de modo a compor, vamos dizer, um ente real com todos os seus círculos de latência, não é uma coisa nada difícil. Por exemplo, você chega no supermercado e pergunta quanto custa esta laranja. Veja tudo o que está embutido neste simples ato. Você, em primeiro lugar, você está percebendo a laranja. E você sabe que ela está presente no espaço. Segundo, você sabe que ela tem certas propriedades nutritivas que não saíram dela. Que ela teve que ser... A laranjeira teve que ser pronta, plantada, teve que ser alimentada do solo, etc, etc, até gerar aquela fruta. Terceiro, você sabe que aquele elemento está à venda no mercado, porque alguém plantou, colheu e colocou ali, e que aquilo é reconhecido na sua sociedade como um produto de algum valor nutritivo, pelo qual você tem que pagar alguma coisa. Você vê, sob quantos aspectos você viu simultaneamente essa laranja? Praticamente todas as ciências que tratam do ente laranja estão aí subentendidas. Todas elas e mais algumas. Por exemplo, você pode achar que essa laranja está mais bonita que a outra. E, aliás, você acha isso necessariamente, porque se tem duas laranjas, uma bonita e uma mais feia, você vai escolher a mais bonita. Essa beleza da laranja também está nela. E você sabe que alguma ligação existe entre a beleza da laranja e as propriedades nutritivas dela. Essa relação, às vezes, pode ser enganosa. Por exemplo, se a gente fez a laranja crescer mais por meio do artificial, mas ela perdeu o gosto, isso acontece. Não é isso? Essa tensão toda, tudo isso está presente simultaneamente no ato de você perguntar qual é o preço dessa laranja. Tem alguma ciência capaz de fazer isso? Soma todas elas não fazem isso. Vocês veem até que ponto o universo inteiro da ciência se assenta no mundo nessa ontologia natural do homem comum. E veem como, vamos dizer, o aprofundamento crítico desta ontologia natural, esta é a necessidade mais urgente que nós temos, e esta é a ciência superior que determina e articula todas as outras, e fora da qual as outras não fazem o menor sentido. Não é isso? Então, quantas horas foram aí? Mas vamos fazer um intervalinho. Então, vamos lá. Aqui tem várias perguntas que são muito pertinentes e vão me ajudar a completar essa exposição. Eu vou juntá-las de algum modo. Elas parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas tem tudo que ver. Aqui o Fabrício Soares de Souza pergunta. Os historiadores dizem que quando os espanhóis chegaram ao México, os aztecas viram os espanhóis montados em cavalos e pensaram que fosse um só ser, um centauro, portanto. Como ficaria a questão da simples apreensão neste caso? Os aztecas apreenderam as essências de dois seres? Bom, essa pergunta ela já está respondida na própria lógica clássica. Que a lógica clássica, ela classifica, ela distingue, vamos dizer, os termos. Termo é aquele no qual se condensa um conceito, que por sua vez condensa uma simples apreensão. Classifica os termos conforme a sua extensão, tá certo? E conforme a sua compreensão. Extensão é o universo de seres ao qual se aplica um determinado termo, tá certo? Então, às vezes, a mesma palavra é usada para significar coisas diferentes. Tá? Então, a primeira classificação quanto à extensão é, evidentemente, em termos singulares, que se aplicam a um ser só, ou comuns, que se aplicam a vários. Os comuns, por sua vez, se dividem em termos coletivos, que abrangem uma determinada comunidade, tá certo? Não precisa ser numericamente quantificada, mas uma... e que abrange os seus indivíduos somente na medida em que pertencem àquela comunidade. Como, por exemplo, você diz os 12 apóstolos. Então, somente aqueles 12 fazem parte da comunidade, tá certo? Ou os brasileiros. E segundo o termo universal, onde cada indivíduo, onde você está designando aquilo que é comum a todos os, a toda uma classe de seres, individualmente. Portanto, eles não estão designados coletivamente, mas de modo genérico. Né? Por exemplo, se você usa os homens, você pode estar querendo dizer a humanidade quantitativamente considerada, mas você pode estar querendo dizer a essência homem, tal como se aplica individualmente a cada um deles. Então, no primeiro caso, é um termo coletivo. No segundo, um termo universal. Entenderam essa classificação? Isso aí anota no papel para você não esquecer. Então, termo singular ou comum. Né? E o comum, por sua vez, se distingue entre o coletivo e o universal. Quanto à sua compreensão, isso é, ao conjunto de termos, conjunto de notas que aparece no termo, tá certo? O termo pode, em primeiro lugar, ser claro ou obscuro. Ele é claro quando ele distingue um ser dos outros seres. E, além disso, ele pode ser distinto ou confuso. Então, note bem, o claro se opõe ao obscuro e o nítido se opõe ao confuso. O termo é claro ou obscuro conforme ele individualize o ente ou não, conforme ele distinga o ente ou não. Mas ele é distinto ou confuso conforme ele perceba claramente, ele ponha em evidência os traços constitutivos daquele ente, ou esses traços apareçam misturados. Tá certo? É evidente que, no caso aqui, nós temos o quê? No caso do centauro, onde você dá um mesmo termo, tá certo? Para designar dois entes, tá certo? Então, é evidentemente uma percepção o quê? Confusa. Note bem, para todos os efeitos lógicos, você pode usar um termo confuso e fazer uma série de raciocínios com ele, os raciocínios podem ser formalmente perfeitos. Tá certo? Porém, ainda há uma outra divisão, que é a divisão do conceito abrangente ou não abrangente, ou compreensivo ou não compreensivo. O conceito abrangente, o termo ou conceito abrangente, é aquele que abrange todos os caracteres daquele ente em particular, incluindo todas as suas relações possíveis com todos os demais entes. Então é claro que só Deus tem um conceito abrangente. O nosso é uma abrangência incompleta. Mas tem que ser incompleta, porém, suficiente. Quer dizer, que ele tem que abranger todos os caracteres daquele ente que sejam necessários para os fins do raciocínio que você está fazendo. Não é isso? O que, evidentemente, em muitos casos não acontece. Quer dizer, você deixa escapar coisas que são importantes, ou você, como no caso do centauro, você mistura coisas que não são pertinentes, tá certo? Agora, tem outra pergunta aqui. Quando Aristóteles diz que uma criança começa chamando todos os homens de pai e todas as mulheres de mãe, ele está dizendo que as nossas percepções começam confusas, ou é algo posterior que começa confuso, que vai afinando ao longo do tempo? Eu, sinceramente, não sei. Tá certo? Mas é evidente. Aqui tem uma pergunta. De Aristóteles diz que todas as crianças começam a chamar todos os homens de pai e todas as mulheres de mãe. O que não é propriamente verdade, né? Isso pode acontecer em algum caso. Aristóteles é muito bom quando ele faz observações científicas, sistemáticas. Mas essas observações que ele faz de coisas do cotidiano, às vezes, são meio falhas. Como quando ele diz que as mulheres têm mais dentes do que os homens. Provavelmente contou os dentes de uma mulher só, né? Aí agiu como um verdadeiro Bacon. Mas em Aristóteles isso é exceção, em Bacon é a regra. Né? Aristóteles, que é o jeito que Bacon estava contestando, era um grande observador sistemático, assim, fantástico, absolutamente fantástico. Escreveu, fez descrições precisas de centenas de espécies animais, de de embriologia, de ecologia, um negócio incrível, né? E Bacon, que é o homem da observação, nunca observou nada. Mas, vamos supor que o exemplo fosse verdadeiro, tá certo? Então, no caso, você tem uma apreensão confusa, porque você está designando o indivíduo somente pelo seu gênero. Você está entendendo? Assim como nós, por exemplo, você entra numa fábrica que tem um monte de equipamentos lá, os caras que trabalham lá sabem o nome de cada equipamento, e para que serve? Para você são tudo máquina. Então você tem uma apreensão o quê? Confusa. Porque não está individualizando corretamente. Mas o confuso não é errado. Você está entendendo? Você entra no zoológico, tem lá um monte de quê? De bichos. Mas é evidente, eles não são só bichos, eles são determinadas espécies, né? São espécies determinadas de bichos, né? Então aqui se trata somente de uma coisa assim. Porém, por outro lado, você vê que muitas vezes a apreensão confusa, ela pode ser simbolicamente válida. Tá certo? Por quê? Você está misturando elementos que coexistem naquele ente, mas não de maneira chapada. Tá entendendo? Então, por exemplo, se você vê um homem a cavalo, você vê o chama de centauro, tá certo? Muito bem, o homem a cavalo, ele tem as propriedades do centauro, né? No confronto com o homem a pé, ele leva as vantagens que o centauro levaria no confronto com o homem. Tá certo? Só que ele só faz isso enquanto ele está montado. Ele pode ser desmontado, parece que o centauro não pode se separar em dois pedaços. Tá certo? Então não está totalmente errado chamar esse camarada de centauro. Quer dizer, é uma apreensão confusa, mas que sinteticamente considerada, ela diz o que você está vendo. Tá certo? Não é o mesmo caso que acontece quando você chama todas as máquinas de máquinas, ou todos os bichos de bichos, quando você está designando somente pelo gênero, né? Tá certo? Então aí você tem, vamos dizer, uma percepção que falha pela sua abrangência. Tá entendendo? Agora, eu vou relacionar essa pergunta com outra que vem aqui do Bernardo Camargo. O Bernardo Camargo fez uma tradução das Confissões de Al-Ghazali, né, o teólogo muçulmano. Ele diz, não sei se o senhor recebeu o arquivo por intermédio. Recebi, está muito bem aquilo, muito bem feito, está ótimo. E eu acho que você divulgar isso fará um grande bem para muita gente. Mas eu considero o Al-Ghazali um autor extremamente perigoso e é um dos pensadores que eu mais detesto no mundo. Né? Porque, primeiro, você não pode esquecer que ele estava dentro de um meio, né, social específico, e ele usa as palavras nos termos que são, nas acepções que valem para aquele meio. Por exemplo, quando ele disse, há vários tipos de buscadores do conhecimento. Então, primeiro, há os filósofos que seguiam pela lógica formal. Segundo, há os teólogos dogmáticos que seguiam pelas escrituras. E terceiro, aos sufis ou sábios, entre os quais ele mesmo se, modestamente se inclui, que sabem as coisas por inspiração divina direta. Tá certo? Daí, em primeiro lugar, a afeição dos filósofos pela lógica formal é uma coisa daquele momento. Aristóteles foi muito claro ao dizer que a lógica formal não confere nenhum conhecimento. Zero conhecimento. Né? Que ela apenas permite você corrigir os seus raciocínios, mas ela não é nada acrescenta. E que o verdadeiro problema do conhecimento não era o raciocínio, era a aquisição das premissas. E para você montar os raciocínios, você precisa ter as premissas. Mas de onde você tira as premissas? Só tem dois jeitos. Quer dizer, ou você vai obter princípios universais, são sempre válidos, ou você vai precisar de premissas particulares com relação a uma determinada classe de objetos. Quais são as premissas que são adequadas a esta classe de objeto? A simples observação não basta. Você vai precisar ir por confronto de hipóteses. O que é isso? É um método científico, como foi formulado depois. Tá certo? Então, o verdadeiro método que Aristóteles segue é a dialética, quer dizer, a confrontação de hipóteses até que ela faça surgir dentro da sua, né, a confrontação das várias proposições sobre um mesmo objeto, faça surgir dentro dos seus olhos a diferença específica daquele objeto. E aí você tem, vamos dizer, um conceito cientificamente válido e, um grupo de premissas que você pode seguir na observação daquele, no estudo daquele objeto. Então, nada disso tem nada a ver com lógica formal. A afeição dos filósofos árabes, islâmicos, daquele momento por lógica formal, também não é uma regra geral. Tá certo? Ele estava se referindo especificamente ao grupo averroísta, tá certo? Que, de fato, dá uma confiança excessiva à lógica formal. Mas ali dentro mesmo do meio islâmico, você encontraria pessoas que iam por métodos completamente diferentes e que, aliás, eram justamente a maioria. Né? E Al-Ghazali foi uma espécie de inquisidor, né? Ele queria pegar todos os camaradas e condenar como heréticos. E ele estava, na verdade, muito interessado em lisonjear os teólogos dogmáticos e mostrar aos teólogos dogmáticos a legitimidade das práticas sufis. Tá certo? Então, às vezes os sufis eram mal vistos pelos teólogos, quem estava no poder, os teólogos dogmáticos, evidentemente, entre os quais o próprio Al-Ghazali, ele era um teólogo dogmático também. E os teólogos dogmáticos, às vezes, viam com desconfiança os filósofos e os sufis. E o que Al-Ghazali está tentando fazer é se limpar nos filósofos. Tá certo? Então, eu acho tudo isso muito feio, né? Então, não está entre as minhas grandes admirações Al-Ghazali, embora esse livro seja, vamos dizer, de uma utilidade extraordinária. Mas vamos continuar aqui. Eu gostaria de comentar essa conclusão que chegou o teólogo do Islã sobre a melhor forma de se buscar a verdade. Não seria, de certa forma, a mesma conclusão que chegou Santo Tomás quando disse ser palha tudo o que havia escrito, quando comparado ao arrebatamento místico ao qual havia sido sujeito? Não seria a filosofia, por esta ótica, um tênue arremedo da verdade alcançada por meio da graça? Por outro lado, teriam Al-Ghazali e Santo Tomás chegado a essas conclusões sem antes terem esgotado os esforços coligidos pelos homens na busca pela verdade, pelos meios racionais? Em outras palavras, a sabedoria filosófica seria um pré-requisito para chegar a esse entendimento sobre o transcendente de uma forma plena e proporcional às possibilidades humanas? Então, em primeiro lugar, Santo Tomás aqui não está se referindo necessariamente a um arrebatamento místico. Deus confere conhecimento a você por milhões de meios, dos quais o chamado arrebatamento místico é só um. Tá certo? Deus pode fazer você ficar sabendo alguma coisa sem que você saiba por onde aquilo entrou. Você não pode esquecer que existe a ação do Espírito Santo, é dupla, chamada geral e especial. Geral é sustentar a nossa inteligência o tempo todo. E é especial conferir certas aberturas maiores em certos momentos. Isso não precisa tomar a forma de uma experiência mística. Se Deus quer fazer alguma coisa, pode fazer durante o sono. O estado de sono profundo, tá certo? É o estado no qual sua alma está inteiramente aberta a Deus e ele pode botar lá o que ele quiser. Quer dizer, você dorme sem saber, acorda sabendo. Tá certo? Se você quiser saber, isso já nem aconteceu. Eu sou testemunha disso. Durma com uma pergunta, acorda com a resposta. Fui eu que fiz? Não, não fui. Tá certo? Agora, teve arrebatamento disso? Tive nenhum. Tá certo? Então, isso acontece até para um idiota como eu, por que não vai acontecer para pessoas melhores? Mas, em segundo lugar, eu não aceito de maneira alguma esta ideia de que exista aqui uma forma de conhecimento humano e mais ainda uma forma de conhecimento divino que é infundido em você. Não é isto. O que há é que você passa da esfera do conhecimento humano para a esfera da própria realidade, né? O conhecimento humano é todo feito através, vamos dizer, de representações. Quer dizer, o que você pega da percepção é mínimo e você elabora aquilo em seguida através do pensamento. Este trabalho do pensamento, ele pode, vamos dizer, nos seus graus superiores, ser reduzido a um quase nada. Na medida em que o seu intelecto se tornou dócil à realidade. Quando chega à docilidade total, já não se trata mais de conhecimento, é a própria realidade falando. Ora, eu tenho acabado de ler nas memórias do Max Planck, quando ele diz o seguinte, ele diz que existe um mundo objetivo e que o nosso esforço é vamos dizer, para captar os elementos caóticos desse mundo e ordená-los, colocá-los numa ordem que isso é o conhecimento científico. Né? E, bom, num primeiro momento parece que as coisas são assim. Quer dizer, a experiência é caótica e você os ordena. Porém, qual é a possibilidade de você ordenar se o próprio material que está sendo ordenado não tem uma ordem interna? É? Existe a ordem da própria realidade. É? Esta é a ordem divina do mundo. É? E, então, longe de ser você quem está ordenando, num primeiro momento lhe parece que o seu cérebro, a sua inteligência é o elemento ordenador. Num outro momento você percebe que o seu intelecto, por mais organizado que esteja, ele é completamente caótico e que ele nada poderia se não houvesse uma ordem externa, universal, que se impregna nele e o ordena. E nesse momento, aquela coisa se torna indizível, evidentemente. Não tem como ser dita e nem por que ser dita. Porque ela é o que está dito na criação, na ordem da criação. É o discurso divino. Tá certo? Então, não é mais. Não tem mais sentido você chamar isso de conhecimento. O conhecimento é um elemento que está subjetivo, está na sua mente. Aí isso não está mais na sua mente. Né? É você inteiro, corpo e mente, que você se integrou numa outra coisa. Tá certo? E, como diz São Paulo Apóstolo, sou mais eu que está aqui, é Jesus Cristo que está falando através de mim. Jesus Cristo, o que é? Um elemento da doutrina? É algo que você conhece? Não. Né? É uma pessoa que é a verdadeira natureza humana, que é a própria estrutura do cosmos e que é a expressão direta da lei divina. Então, aí já não se trata de você adquirir um conhecimento, né, mas da sua pessoa chegar à sua culminação e se transformar em outra coisa. Então, portanto, é absolutamente ridículo dizer que existem duas maneiras de você chegar lá. Tá certo? É absolutamente necessário insistir que nessa segunda experiência você não chega. Ninguém chega. Né? Deus pega você e faz isso, se Ele quiser. Não tem técnica, não tem método, tudo isso eu acho uma empulhação. É perigosíssimo. Sobretudo esses métodos sufis. Né? Isso não leva a coisa nenhuma. Você pode ficar lá recitando 24 horas por dia, não vai acontecer nada. Porque isto é só o Espírito Santo que lhe dá e ninguém tem contrato de exclusividade com o Espírito Santo. Eu acho que a melhor técnica, entre aspas, para isso é você querer. Agora, o que que é querer? Ah, eu quero conhecimento supremo, universal, etc, etc. Será que esse é um bom ponto de partida? Eu acho que não. Eu acho que isso aí é a vaidade. Entende, né? Então, o que que Deus tem que ensinar para você? Aquilo que Ele acha que você deve saber. E só. Não é isso? Então, a coisa decisiva aí, eu acho que é a relação de docilidade que você tem que ter com o Espírito Santo. Eu acho que é somente isto. Agora, dizer que isto é um método e que, por outro lado, existe um método filosófico, não sei do que eles estão falando. Porque Al-Ghazali usa lá todos os procedimentos de demonstração dialética que ele aprendeu com a filosofia, né? Para dizer que a filosofia é pura lógica formal e que ele, pelos métodos sufis, ele alcançou não sei o quê. Esta oposição ela é uma coisa que existe especificamente no mundo islâmico. E acho que não se aplica ao caso ocidental de maneira alguma. Quer dizer que teria o Santo Tomás chegado a essa conclusão sem ter esgotado os esforços colhidos pelos homens na busca da verdade pelos meios racionais? Primeiro, quem diz que esses meios são racionais? Existe um meio racional de você perceber uma laranja? Não. Você só pode falar de racional e irracional no plano do pensamento lógico. O pensamento lógico pode ser racional ou irracional, mas a apreensão intuitiva não pode ser nenhuma coisa nem outra. Ela não se enquadra nesses meios. Não? Então, como podemos dizer que a filosofia é a busca do conhecimento pelos meios racionais? Não é isso? Então, é mais uma questão. A diferença só existe tecnicamente do ponto de vista do modo de argumentação. Por exemplo, Santo Tomás, na Suma Teológica, ele argumenta com base nas Escrituras. Então, está raciocinando teologicamente. Na Suma contra os Gentios, ele argumenta tão somente com base na experiência comum e nas deduções lógicas. Portanto, é uma argumentação filosófica. Mas onde termina uma coisa, onde começa a outra? Se nós não estamos falando de argumentação, mas de aquisição do conhecimento, falou, opa, eu não sei qual é a diferença. Por exemplo, aqui nós vamos ler as Escrituras. Digo, bom, como é que nós vamos ler essas Escrituras, né? De um lado, você tem que saber que o que está dito nas Escrituras é um pequeno indício através do qual Deus pode filtrar muito mais coisa. Ou seja, Ele pode fazer a tua compreensão da Escritura e muito além do que está na letra. E Ele mesmo disse que vai fazer isso. Se ficar só na letra, você vai ser um monte de besteira. Então, ler as Escrituras é orar. Né? E orar o que que é? É adquirir conhecimento? Não. Orar é abrir-se a uma pessoa, né, divina. E eu, pelo menos, acho que é isso. Eu posso estar muito enganado. Mas eu acho que isso tem dado algum resultado. Então, não é a mesma coisa você ler as Escrituras e você ler um outro livro. Né? Por exemplo, se você lá ler o livro de Max Planck, deu bom. O máximo que você vai ficar sabendo é o que Max Planck sabia. Não é isso? Se chegar a tanto. Agora, se você ler as Escrituras, você vai ficar sabendo o quê? O que Deus sabia. Né? Em que medida? Eu digo, na medida que você aguentar. Ele, é isso que ele está filtrando em cada linha das Escrituras. Não é isso? Cada linha ali tem um significado infinito. E esse significado não é uma série de teses. Não, é o significado da própria estrutura da realidade que está aparecendo ali. Isso aí, eu não posso provar isso aqui, mas espero que a experiência demonstrará isso para vocês no próprio decorrer desse curso. Portanto, eu acho que essas distinções que faz Al-Ghazali, elas são muito, muito, muito artificiais. Elas valem para um contexto, valem em parte para um contexto social específico. Mas o fato é que os argumentos de Al-Ghazali foram muitas vezes usados como argumentos para reprimir a investigação filosófica. Né? Também não sabemos se estas percepções finais que Santo Tomás teve podem ser chamadas de arrebatamento místico. Porque arrebatamento místico, afinal de contas, é uma experiência que foi vivida durante um tempo. Mas, e não é disso que ele falou. Ele falou da abertura permanente, uma certa dimensão de conhecimento que ele não podia dizer mais. Lembre-se, quando eu comecei a aula, eu mencionei que em Deus não há diferença entre o ser e o conhecer. Não é isso? E o ser humano pode muito parcialmente participar disso aqui. Tá certo? Porém, eu não acredito que esse conhecimento seja visível ou transmissível. Ele é simplesmente uma abertura à realidade em toda a sua dimensão vertical, sem a abertura quantitativa horizontal concomitante que essa mesmo, só Deus tem. Então, note bem, Deus não é um objeto de conhecimento. Né? Deus é o sujeito por excelência. Então, aqui, Ana Regina Guimarães Bolsas pergunta: estamos vivendo dentro do eixo cultural que o centro é uma pessoa, Jesus. Então, podemos dizer que o cristianismo e Jesus são o centro da nossa cultura ocidental cristã? Mas é claro que sim. E eu também acredito que Jesus Cristo é o centro de construção do universo inteiro, inclusive das outras religiões, senão você não as vai entender. Eu acho que, na medida em que há alguma verdade nelas, essa verdade foi por participação no Logos, né? O próprio Islã deixa isso aberto, né? No sentido que ele diz que Jesus Cristo, por um lado, eles dizem que Jesus Cristo é apenas um profeta de uma linhagem de profetas, mas por outro lado, dizem que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, Kalimatullah. Então, existe uma espécie de uma contradição, uma tensão ali no meio islâmico. Quer dizer, se há uma verdade ali, essa verdade veio através do quê? Do Logos Divino, né? E do mesmo modo, nas outras religiões. E eu acho que, quando Cristo diz, eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho, isso quer dizer que ele não pegou todas as ovelhas ainda, mas são dele. Essa é a... os ensinamentos filosóficos que o senhor como professor está nos passando são a mesma coisa, a continuidade do conhecimento filosófico também abrindo a possibilidade nesse círculo de latência que somos nós, seus alunos, novos questionamentos que poderão adicionar novos conhecimentos da filosofia. Bom, eu espero realmente que isso aconteça, porque afinal de contas não são só os objetos que têm círculos de latência, nós também somos. Tem uma outra pergunta, uma pergunta sobre círculo de latência aqui, que pode nos ajudar. Do Demian Gonçalves Silva. A certa altura da aula 47, ele diz que ao vermos um único gato, somos capazes de antecipar todas as cores possíveis da espécie, por algo como um senso estético mesmo, de modo que esperamos que um gato seja branco, preto, amarelo, mas não azul com bolinhas. Minha reação imediata foi tentar imaginar se de fato eu seria capaz de prever isso a partir do primeiro gato que visse, e ainda não sei ao certo. Não é incomum vermos em documentários televisivos, por exemplo, variações que não esperávamos em certos animais. Tive ainda outra dúvida. Os gatos machos podem ter no máximo duas cores, as fêmeas três. Traça de uma necessidade inscrita na forma inteligível do gato? Bom, aí acontece o seguinte, que é o problema, vamos dizer, do termo abrangente ou não abrangente. O círculo de latência está em aberto e ele só é ilimitado em potência, não em ato. Porque senão seria a mesma coisa que você perceber todas as potencialidades daquele animal ou daquele ente qualquer imediatamente, instantaneamente, isso transformaria você em Deus. Tá certo? Aquilo, vamos dizer que em Deus é percepção imediata do conjunto das possibilidades, conjunto organizado das possibilidades, transforma-se em nós numa abertura tensional, tá certo? Para uma série de possibilidades que estão latentes, mas que você não conhece quantitativamente. Portanto, o que isso está dizendo, vai dizer, de fato, seria impossível você perceber todas as possibilidades, mas você sabe que tem algumas, e que essas algumas são coerentes com aquela forma. Portanto, você sabe que aquele não é o único gato possível. Isto, vamos dizer, fica ainda mais claro quando você percebe um ente dentro de uma coleção de entes da mesma espécie, como, por exemplo, quando você percebe árvores. Aí você entra numa floresta, você vê um montão de árvores. Ou seja, você percebe a diferença individual e a pertinência à espécie ao mesmo tempo. Inseparavelmente. Você percebe que esta árvore é esta, mas que ela é da mesma espécie da outra. Por quê? Porque elas têm a mesma forma. Não há como você separar uma coisa da outra. É algo que só podemos saber por indução, jamais por antecipação. Se você não fosse capaz de fazer antecipação, você não poderia fazer a indução. Isso é um dado importantíssimo, porque a indução é comparação entre formas. Quando você vê um primeiro gato e depois vê um segundo gato, o que, que você compara do primeiro com o segundo? Qual é a seleção de detalhes, de traços, de notas que você compara? Se essa seleção fosse arbitrária, você jamais seria capaz de completar, vamos dizer, a comparação. Porque você compararia, por exemplo, a cor do primeiro gato com a forma do segundo, ou com a posição do segundo, ou a ação do primeiro com o tamanho do segundo. E, no entanto, não é isso que nós fazemos. Isso quer dizer que nós pegamos o primeiro gato, a forma substancial, e do segundo gato, a forma substancial, e nós comparamos o que? As propriedades e acidentes. Se não apreendêssemos a forma substancial e não a apreendêssemos como círculo de latência, não poderíamos fazer jamais a comparação. Este que é o ponto central da explicação que eu dei. Ou seja, quais propriedades e quais acidentes se realizam efetivamente, claro, você só sabe por indução, mas você só pode fazer o raciocínio de indução se você tiver primeiro a apreensão da forma substancial e se essa forma substancial não for apreendida como um todo fechado, mas só como um círculo de latência. Senão você não admitiria variações. Está entendendo? Na verdade, o que você está dizendo aqui é apenas que a percepção humana do gato não é a mesma coisa que a percepção divina. Todas as variações possíveis, só Deus pode saber. É? Agora, se você pegasse somente a figura daquele gato singular, você não aprenderia nem como forma substancial. Por fim, desde o início da sua exposição, me veio à cabeça um capítulo da ortodoxia de Chesterton chamado A Ética do País das Fadas. Nele o autor disse, bem me lembro, que os contos de fadas são fantasias perfeitamente sensatas na medida em que os fatos que narram são possibilidades mentais. E afirma que não podemos imaginar que 2 mais 2 não sejam 4, mas podemos imaginar árvores que em vez de frutos deem castiçais ou tigres pendurados pelo rabo. Ou seja, além das possibilidades contidas na forma inteligível de uma coisa, podemos visualizar uma série de outras possibilidades que não se verificam no mundo real. Mas mesmo entre elas, umas nos parecem mais verossímeis que outras. Note bem, você só imagina essas coisas porque você quer. Você as está criando. Você não as está percebendo. Mesmo quando você sonha, quem foi que sonhou? Foi você. Ou seja, você está apenas combinando termos. E ao combinar termos, você não pode... É impossível. Se você pudesse produzir somente seres reais, você não teria sequer a noção de realidade. O que você está combinando são possibilidades. E essas possibilidades, vamos dizer, elas se escalonam em diferentes graus de probabilidade. Quer dizer, mesmo a imaginação não é uma coisa caótica. Quer dizer, você tem controle do seu processo imaginário. Mais ainda, quando você imagina essas figuras, você pode as estar imaginando não somente como figuras soltas no espaço, mas como símbolos de propriedades que estão naquele ente, mas que não se manifestam fisicamente. É o caso, por exemplo, da imagem do centauro. Mas mesmo entre essas possibilidades, umas nos parecem mais verossímeis que outras. Como estabelecer uma distinção nítida entre esses tipos de possibilidades? A apreensão da forma inteligível, independentemente de qualquer processo indutivo, é suficiente? Não, ela jamais é suficiente. Porque senão... nós teríamos que poder resolver tudo só com a simples apreensão. Não é só quem pode resolver isso com simples apreensão é Deus. Agora, eu digo para vocês que a simples apreensão, é onde a apreensão da forma inteligível, é a coisa decisiva para o ser humano. Porque sem ela não dá para fazer o resto. Até a indução se torna absolutamente impossível. Agora, por exemplo, a indução tal como a pregava Bacon, para ele a indução é tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que não existem formas substanciais. Eu digo, então, como fazer a indução? Eu vou comparar o quê com o quê? É? Até para eu comparar meras aparências, meros aspectos fenomênicos separados, esses aspectos fenomênicos também têm uma forma em si. É? Por exemplo, a cor do gato. A cor do gato, vamos dizer, ela tem uma forma inteligível enquanto cor. Senão, não posso perceber a cor. Então, isso quer dizer que mesmo você... seccionar os objetos, né? Eliminar a sua forma substancial integral e querer ficar somente com os aspectos fenomênicos, até isso é impossível, porque as formas separadas também têm as suas formas inteligíveis, ou então elas não são nada. Então, essa é a mesma coisa que dizer, Bacon não sabia o que era uma indução. Jamais soube, ele não é capaz de compreender o que ele está fazendo. Né? Filosoficamente, é um amador em toda a extensão do termo. Né? Quer dizer, é o primeiro de uma série de amadores, pessoas que não têm consciência filosófica do que estão dizendo. Não são capazes de examinar a problematicidade daquilo que estão falando. Então, estão proclamando regras por mera questão de gosto. Ele quer que seja assim. Tá certo? Então, muitas vezes a gente está revoltado com alguma coisa e a gente adere à coisa contrária e proclama, né, aquilo como se fosse uma verdade universal. Bom, podemos explicar isso como um arroubo emocional do momento, mas não como uma proposta científica. Né? Eu mesmo, às vezes, faço certos exageros retóricos, mas eu sei que é um exagero retórico. Né? E quando não sei, bom, eu posso fazer e até me enganar a mim mesmo, achar que disse um treco muito científico, e na verdade é apenas um exagero retórico. Mas logo alguém me chama a atenção, fala, você exagerou, e é verdade. Agora, o homem que diz, não existem formas substanciais, tudo que interessa é a indução, ele não sabe o que está dizendo. É? Porque até ideias abstratas, elas têm que ter uma forma substancial. Se elas não têm forma substancial, então como compará-las umas com as outras? Aqui o Paulo Camargo pergunta, uma dúvida sobre quando o senhor afirmou que há verdades inexpressas, captadas ao nível da mera percepção, sem proposição ou juízo. Por exemplo, essas, que São Tomás de Aquino percebeu no final da vida. Não há proposição ou juízo, há apenas uma percepção. Impossível de transformar, mas em proposição ou juízo. Se ele pudesse transformar em proposição ou juízo, você acha que ele nos recusaria esses conhecimentos? Então, por exemplo, suponha que uma pessoa que você ame muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. E que você, quando a vê, por exemplo, depois de ficou separado algum tempo e você revê essa pessoa, você já notou quanta coisa você percebe nela ao mesmo tempo? Isso é traduzível em proposição ou juízo? Claro que não. É, teoricamente pode, Deus conseguiria, mas nós não conseguimos. Quer dizer, a existência de verdades inexpressas é uma condição para que haja verdades expressas. Senão seria preciso, cada vez que nós dizemos alguma coisa, seria preciso dizer tudo. Veja a quantidade de coisas que eu não estou dizendo e que vocês estão entendendo junto com o que eu estou dizendo. Se não houvesse essas verdades inexpressas dentro de vocês, eu não entenderia uma palavra que eu estou dizendo. Esta, vamos dizer, a grande contribuição da programação neurolinguística ao conhecimento humano. É todo aquele conhecimento, é aquela, até aquela comunicação inexpressa que existe, e na qual a nossa comunicação verbal se baseia. Quando você fala com uma pessoa, por exemplo, agora eu estou falando com pessoas reais. Vocês têm uma consciência, vocês estão alertas, estão acordado, vocês têm sensibilidade, vocês têm memória, vocês têm imaginação, vocês têm tudo. E eu estou supondo tudo isso ao falar. É? Se eu supuser que eu estou falando aqui sozinho para as paredes, o meu discurso se esvai, some. Eu não poderia colocar, vamos dizer, no que eu digo, vamos dizer, as ênfases, os valores que eu coloco, tal, se eu não estivesse supondo tudo isso. E tudo isso é inexpresso. Eu sou capaz de dizer, por exemplo, mesmo que eu tivesse visto cada um de vocês pessoalmente, eu seria capaz de dizer tudo isso? Eu falo, claro que não. Então, o inexpresso é a base do expresso. O expresso, veja, o discurso humano, ele não visa a descrever a realidade como um conjunto. Não há necessidade de descrever a realidade. A realidade tem a sua própria ordem, ela tem a sua própria lógica. Ela é a suprema ordem, Nós só completamos um pedacinho aqui e um pedacinho ali. Completamos para nosso próprio uso. Porque às vezes tem aspectos da realidade que não podem nos chegar intuitivamente. Nós não temos a intuição direta daqui, então nós colamos um pedaço ou outro através de um discurso lógico. Mas isso é tudo que nós fazemos. Mas note bem, o objetivo do estudo filosófico ou das práticas místicas que vocês queiram, tá certo? Não é chegar a produzir em você um conteúdo verbal que você possa transpor de uma enciclopédia, é abrir a vocês a realidade que existe. E dentro dessa realidade, meu filho, vocês ficarão mudos. Hã? Mas nós não vamos precisar dizer nada, porque a realidade que vocês estão vendo é a mesma que eu estou vendo. E simplesmente não haverá o que dizer, porque as coisas estão se tornando, elas se tornam nítidas por si mesmo. É este que é o objetivo. E se quiserem dizer, isso é um estado contemplativo, eu digo, é. Mas não é arrebatamento místico. Está entendendo? Agora, esse estado contemplativo, ele, na verdade, ele é a condição de tudo isso que nós estamos fazendo. Só que nós temos esse estado contemplativo em potência. À medida que vamos avançando no estudo, nós vamos percebendo cada vez mais coisas e tudo vai se tornando cada vez mais indizível. E daqui do indizível você separa um pedacinho, por quê? É aquele pedaço que o outro não sabe. Mas cada um de vocês é uma alma completa. Cada um de vocês tem toda a dimensão luminosa e divina inteira, eu não vou acrescentar nada, tá certo? E eu só estou ajudando, espero estar ajudando, cada um a tomar posse disso aí. Adriano Leite. Sou aluno há um mês e revendo as aulas ainda estou na décima, portanto minha dúvida tem um pouco a ver com necrológio e ainda com a formação da personalidade filosófica propriamente dita. Bom, no começo do curso online de filosofia foi ressaltado que a grande diferença entre querer formar uma autoimagem que vai contra a proposta colocada e efetivo conhecimento de si mesmo. Efetivo conhecimento de si mesmo não tem autoimagem porque ele não acaba mais. Você é um centro percipiente e agente, você é um, por assim dizer, um interlocutor de Deus, tá certo? E, vamos dizer, você está aberto, vamos dizer, para uma dimensão infinita, aí você não tem mais figura, meu filho. Certo? Assim é dito que antes de analisar esse mesmo com minúcia psicoterapêutica, por assim dizer, é mais importante a confissão propriamente dita. A pergunta sincera de si para si. Na base do você conta um pedacinho, observador onisciente descortina o resto. Pois bem, qual a diferença prática entre a confissão e a real análise? Isso é a autoanálise psicoterapêutica. Bom, a autoanálise psicoterapêutica ela pode ser um elemento prévio da verdadeira confissão. A verdadeira confissão pressupõe o ouvinte onisciente. E, portanto, você sabe que o que você está dizendo é fragmento. É ele que vai completar a sua imagem. Por quê? Porque você só tem unidade diante de Deus. As unidades que nós vamos tendo durante a nossa vida são fragmentos. Aliás, tudo o que nós conhecemos nesse mundo são fragmentos. E, no entanto, nós temos o senso da unidade do real e o senso da nossa própria unidade. Note bem, se você somar tudo que você conhece a respeito de você mesmo, você não compõe uma unidade. Você não compõe uma forma substancial. Forma substancial não é um elemento do conhecimento, é um elemento da realidade. E você apreende a forma substancial só como círculo de latência. Não é a forma substancial inteira. Né? Então, estar aberto para a apreensão dessas formas substanciais é a mesma coisa que você faz. Você está se abrindo, vamos dizer, para a sua própria forma substancial, que só Deus conhece. E que você vai conhecendo à medida que esse confronto com o observador onisciente abre a sua alma para isso. É claro que os elementos de tudo que você possa aprender em psicologia pode ser útil para isso. Nada é perdido. Não despreze nenhum tipo de conhecimento, nunca. Note bem, tudo que eu falei aqui de ciência, não estou desprezando nada. Acho tudo isso maravilhoso, de certa maneira. E eu não me... Por mais burro que eu seja, eu não me recuso a obter esses conhecimentos. Ao contrário, eu os busco. Hugo São Vítor, ele disse que quando ele era moleque, ele tinha mania de anotar tudo o que diziam para ele, tudo o que ele via. milhões de coisas, né? Milhões de detalhes insignificantes aqui. Ele mesmo estranhava isso. Mas que mais tarde ele descobriu que tudo isso era útil. Tudo isso foi útil para ele. Então, quaisquer conhecimentos obtidos ao longo do caminho, bom, podem ajudar. Não despreze nada. Sobretudo, não faça como o Al-Ghazali. Diz, olha, aqui tem essa maneira inferior de conhecimento, aqui tem a maneira superior. Fala, não, quem é inferior ou superior é você. É o que você faz com esses conhecimentos. Né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da modalidade de conhecimento científico proposta por Bacon, bom, ela só é inferior se comparada com uma outra que a abrange, mas que não a desmente. Senão não seria inferior. O que é superior, por definição, contém e abrange. Então eu não estou contrastando dois modos, eu só estou simplesmente colocando um dentro do outro. Eu estou dizendo que todo o conhecimento dito científico, ele só adquire sentido se colocado dentro da ontologia geral. Então, eu estou dizendo, ah, em vez de fazer ciência, temos que fazer ontologia geral. Aqui existe um modo que chama ontologia geral, e ali existe um outro que é ciência. Não, eu falo, não, é tudo a mesma coisa. Agora, se você tenta seguir o tal do conhecimento científico isoladamente e proclama que ele, por si mesmo, é o articulador do conjunto, aí você está muito doido. Bernardo Camargo. Acredito que antes de buscar qualquer conhecimento, devemos nos perguntar se ele é realmente necessário para a nossa ascese espiritual ou apenas responde a uma perda da nossa vaidade pessoal. Mas sem sombra de dúvida. Se bem que a curiosidade humana é um elemento natural que foi colocado em nós pelo próprio Deus e não deve ser desprezado. Então, o problema de todas essas disciplinas espirituais e morais, tal, é que elas às vezes desenvolvem em nós um senso de superioridade absolutamente injustificado. Né? Claro que existe muito do conhecimento que é apenas vaidade. Por exemplo, mas eu me lembro que uma vez eu li no C.S. Lewis, ele estava se sentindo muito culpado porque ele estava estudando literatura. Ele falou, mas não já se viu perder tempo com isso? Eu digo, bom, mas espera aí, isso é uma questão de ponto de vista. O problema não é o que você está estudando, o problema é o que você está fazendo com aquilo. Né? Por exemplo, eu mencionei a vocês outro dia, né, que Santo Hilário de Poitiers considerava o mau estilo um pecado. Então, vamos dizer, o respeito pela linguagem, né? A linguagem é o mais alto atributo que Deus nos deu. Né? Então, como é que eu não vou cultivar a literatura? Como é que eu não vou aprender com os poetas? Né? Isso faz parte do amor a Deus. Como é que eu vou, por que eu vou desprezar isso? Então, nesse sentido, não há conhecimentos superiores ou inferiores. Não há, a diferença não está no objeto material que você está estudando, está no objeto formal, e sobretudo no objeto formal terminativo. Para que eu estou estudando isso? Onde é que eu quero chegar com isso? Por exemplo, existe um famoso livrinho do irmão Lourenço, né, Brother Lawrence, que ele disse que era o sujeito que estava 24 horas por dia aberto a Deus. Ele falava com Deus o dia inteiro. E ele pegava justamente as tarefas mais modestas que tinha no mosteiro. Descascar batata, limpar a privada, né? Tudo isto é importante, fazia parte do culto a Deus. Né? Então, se até isso pode ser, vai, limpar privadas pode fazer parte do culto a Deus, então por que o estudo da poesia não pode? É o espírito dele, né? Não vai pela letra, não vai pelo espírito. Está compreendendo? À luz da reflexão que eu venho fazendo, estou cada vez mais convencido que grande parte da sabedoria que buscamos nada é mais que a lenha alimentar a fornalha da nossa vaidade pessoal. Mas é claro que é. Né? Mas é justamente esse o segredo que nós... vamos dizer, o segredo aqui é você não fazer isso por estes motivos. Então, você quer se livrar disso de uma vez para sempre? Você faça um voto que eu mesmo fiz. Eu quero saber essas coisas, mesmo que eu nunca consiga contar para ninguém. E mesmo que ninguém fique sabendo que eu estou sabendo. Eu fiz esse voto para mim mais de 40 anos atrás, numa época em que eu tinha, como tudo na minha vida tinha dado errado, a começar pela vida mesma, né? Que a primeira coisa que eu fiz, né, ao nascer foi ficar semi-morto. Não tem um jeito pior de começar do que esse. Em seguida, quando eu comecei a me mover, começou a dar tudo errado, tudo errado, tudo errado, né? Então, quando eu cheguei por volta dos 20 e poucos anos, eu falei, olha, desisti, não vai dar para fazer nada, eu estou aqui ferrado, forever, tá certo? Independentemente disso, eu quero entender essas coisas. Né? Então, aos poucos, né, eu fui sabendo, eu fui percebendo que se eu seguisse por esse caminho, eu estava, de algum modo, naquilo que você chamaria de ascese espiritual. Eu não gosto desse termo, porque isso aqui já foi usado tão... Isso aqui também é mais vaidoso ainda do que praticar a ciência. Né? Se você visse os camaradas, os ascetas e místicos e esotéricos que eu conheci, tá certo? Eu acho que ali chegava, onde a vaidade chegava no suprassumo, tá certo? E qualquer... O Emir Sader era menos vaidoso do que eles, né? Então, bom, você tem vaidade enquanto você considera que você pode obter alguma coisa desta vida. Mas quando você já se considerou morto, falou, já estou falecido, daqui para dentro o que vier é lucro. Então, você, primeiro, você está contente. Você não está querendo nada muito. Você quer um pouquinho, mas se não vier, pá, também assim está bom. Tá certo? E eu acho que esse espécie de contentamento, né, eu acho que ele é a condição certa para a chamada busca do conhecimento. Quer dizer, vou buscar conhecimento? Sim, mas quanto de conhecimento eu vou ter? O que Deus achar que eu devo ter? Sabe, o negócio de você deixar que Deus te guie é você se colocar. Eu já dei para vocês o exemplo do meu amigo que nadava, né, em Ubatuba, que ele se deixava jogar pelas ondas, ondas de 30 metros daqui para lá, e ele estava perfeitamente tranquilo ali. É mais ou menos assim que a gente tem que ficar. Tá vendo? Então, essa abertura, essa conformidade com a ordem real é uma ascese de algum modo. Você falar. Eu não gosto dessa palavra, mas... Ele diz o seguinte: há alguns anos eu senti uma compulsão por debater os grandes temas da filosofia, da religião e da metafísica com quem quer que fosse. E me sentia realizado se ganhasse uma discussão. Mas com o passar do tempo, eu oro para trás e me vejo como uma criança naqueles dias, mas sem sombra de dúvida. Né? Você só tem que entrar numa discussão se você estiver perfeitamente seguro de que aquilo obedece a uma finalidade moralmente importante. Então, discussão no círculo pessoal, eu fujo delas. Outro dia eu tenho um amigo aqui que vem me perguntando, o que você acha disso? O que você acha? Ele fala, eu não acho nada, eu só acho as coisas profissionalmente. Eu só tenho opinião sobre alguma coisa se eu tenho uma obrigação moral ou profissional de me posicionar sobre aquilo para o bem ou dos outros, de mim mesmo. Fora disso, para que eu vou ter opinião? Esse voto de pobreza em matéria de opinião que eu pedi a vocês e que eu espero que façam, é para isto. O que não quer dizer que, se for preciso opinar numa coisa publicamente relevante para aliviar o sofrimento humano ou para esclarecer idiotas, tá? Você deva se furtar a isso. Não, você deve fazer. E se você fizer assim, você vai fazer melhor do que você fazia quando você queria ganhar a discussão. Porque você vai fazer com o espírito do profissional. Estou fazendo por uma obrigação e não porque é importante para a minha autoimagem. Olha, se você se preocupa com a sua autoimagem, não precisa se preocupar com a sua autoimagem. Meu filho, Deus ama você, você está entendendo? Quem mais é a opinião dos outros me interessa. Me interessa mesmo. Tá? Então, perante ele, bom, seu problema já está resolvido. A opinião dos outros, que se dane. E a opinião dele pode ter certeza que não é baseada nas suas virtudes, não. Porque se tiver alguma virtude, é ele que vai infundir lá. Então, ah, eu quero parecer bonitinho perante Deus. Falar, ah, meu filho, eu já tentei. Cada vez que eu tentava isso, eu chegava mais sujo lá. Então não precisa se preocupar com isso. O que mudou daquela época para hoje não é o que eu sei, mas o que eu sei que não sei. Compreendi a máxima socrática em toda a sua extensão e ela sobrevive como um soco na boca do estômago. Enquanto o bateu silenciado pelo golpe. Daí o silêncio é uma boa opção. Tem uma mistura de pena e compaixão crescente para aqueles que são ávidos de emitir uma opinião e ganhar um debate. Mas é isso mesmo. Quer dizer, mas o que não quer dizer que esta ânsia de ganhar um debate seja ilegítima em si. Ela é legítima porque na adolescência é quando nós conquistamos os meios de expressão que nos tornam socialmente capazes. Então, nessa época, discutir é importante. Discutir e ganhar uma discussão é importante, porque é um meio de ação social que vai ser necessário para você e que você tem que aprender. Aqui nos Estados Unidos, todas as escolas ensinam as crianças a participar de debates, a falar em público, fazer um discurso, participar de debates. Isso é importantíssimo. Mas na adolescência. Agora que você já provou que você é um gostosão, você já... Você perdeu a sua muita coisa nós fazemos só para conquistar uma segurança nossa. E é inteiramente lícito que você busque a segurança. Para que você faz ginástica? Para tornar o seu corpo mais capaz de fazer certos gestos que naturalmente ele não seria capaz. Ou seja, acumular capacidade não é pecado, não. E essas capacidades vão ter que ser testadas. Como é que você testa? Competindo com os outros, meu Deus do céu. Isto é muito importante na adolescência. Infelizmente, as pessoas, a maior parte das pessoas, não tem chance disso. Então, elas acabam se sentindo derrotadas, humilhadas, ficando com raiva de todo mundo. Então, se você não fez isso na adolescência, faça, ué. Vai lá, ganhe discussão, então entra numa briga, enche o sujeito de porrada, faz qualquer coisa para eliminar esse seu complexo de inferioridade, tá certo? A maneira de você eliminar o seu complexo de inferioridade é deixando de ser inferior. Tá certo? Em geral, as pessoas têm complexo de inferioridade porque elas são inferiores. Bom, torne-se superiores em alguma coisa, não em tudo. Tá certo? Não é possível. Em tudo, eu lembro que no colégio tinha várias pessoas assim, que eu admirava e queria imitar. Um que era o sujeito gostosão, conquistava todas as garotas. Outro que era o fortão e batia em todo mundo. Outro que era o primeiro da classe. Outro que era o mais popular, etc. Você fala, bom, eu vou adquirir um pouco dessas coisas na medida da minha possibilidade, mas para adquirir todos ao mesmo tempo não dá. Não é isso? Mas aquelas coisas que são importantes para você, não é pecado você se adestrar nelas e tentar capacitar. Só que existe uma idade limite, meu filho. Quer dizer, se você chegou aos 50 anos, eu cheguei aos 50, estou com complexo de inferioridade, não sei nada. Fala, bom, então foi o seguinte, você perdoa o universo, fala, eu sou inferior mesmo. Tá certo? Foi o que deu para fazer, e daqui para dentro eu seria outra coisa. Tá certo? Mas os problemas se resolvem, as inferioridades você as vence, tá certo? Ou adquirindo a superioridade, ou esquecendo-se da competição e passando para outro departamento. Não é isso? Clamo a Deus por um arrebatamento místico que me mostrasse a verdade, essa assim, indizível e comunicável que acalmaria minha alma e preencheria o vazio que foi criado pela constatação dos seus limites. Não faça isso. Não queira arrebatamento místico. Deus, queira assim, obedecer a Deus, fazer o que Deus quer que você faça. Deixe que Ele te guie. Arrebatamento místico, se tiver algum à disposição aí em cima, só me dá. Se não tiver, deixa para depois. O que interessa não é arrebatamento místico, porque aí é conhecimento, ainda é busca do conhecimento. Existe uma coisa que é superior ao conhecimento, é o amor a Deus e a obediência a Deus. Você ser o agente dele, deixar que ele aja através de você, mesmo que você nem perceba o que ele está fazendo. Procura o livro do Frei Lourenço, você vai ver quanta coisa é. Brother Lawrence. Eu acho que, será que já deu? Nós vamos terminar hoje um pouco mais cedo, talvez, porque tem a missa aí da Vigília Pascal e nós vamos lá. E acho que temos que parar agora, senão não vai dar tempo. Nós ainda temos que comer. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.